Agora é Campeonato Brasileiro Masculino. As gurias gremistas fizeram história esta tarde na arena. A estreia do time feminino jogando em casa. O resultado não foi suficiente, mas as gurias gremistas mais uma vez escrevem o seu nome na história do futebol feminino gremista, como já vem fazendo há 4 anos. Agora, Curitiba, a Arena da Baixada, 18ª rodada. É hora de agitar a massa tricolor. Renan Jardim, Carlos Miguel, Márcio Neves, Luciano Rola, Carlos Pereira, Vitor Pereira, Diego Inácio, Luciano Amoretti, a Grêmio Rádio Umbro em Curitiba, no Paraná, acompanhando mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos no FM 90.3, em youtube.com/GrêmioTVOficial, facebook.com/Grêmio. Você manda o seu recado pelo Twitter, @GrêmioRádio, o Luciano Rola traz para o ar. Antes de passar a bola para o Renan Jardim, confirma por gentileza a escalação do Grêmio, Márcio Neves. Novamente, boa tarde, Márcio. Boa tarde, Igor Povo. Paulo Vitor é o goleiro, Orejuela lateral, a dupla de zaga é Rodrigues e o David Braz, que é o capitão. Cortez é o lateral pelo lado esquerdo. Lucas Silva com a 16, Darlan número 15, Tassiano com a 20, Everton número 11, Luiz Fernando número 19 e fechando os 11 titulares, Isaac número 46. O banco, Júlio César 22, Vitor Ferraz número 2, Juan, número 44, Diogo Barbosa, 32, Lucas Araújo, 34, Pepe, número 25, Guilherme Azevedo, 39, e Ferreira, camisa número 47. O time titular e o banco do Grêmio para Umbro, coração e alma no futebol. São 6:05, Márcio Neves, o Atlético Paranaense. Como é que chega o Atlético, Márcio? O Atlético do Paulo Altuori, que hoje terá no banco o técnico interino Bernardo Franco. Veio a campo com Santos, o goleiro número 1, Eric, número 26, Pedro Henrique, número 34, Thiago Heleno, 44 e o Abner, camisa número 16. Wellington, número 5, Christian, número 88, Lúcio Gonçalves, número 3, Nicão, camisa número 11, Carlos Eduardo, número 96 e Renato Kaiser, camisa número 79, o atacante que já enfrentou o Grêmio esse ano pelo Atlético Goianiense no empate em 1-1 no último dia 6 de setembro, Igor Povoa. Escalação do CAP para jbl.com.br. 6:06, daqui a pouquinho as equipes no gramado. Márcio Neves confirma agora a arbitragem. Trio de São Paulo, Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado pelo Marcelo Vangassi e o Daniel Paulo Zioli. O Luiz Alexandre Fernandes é o quarto árbitro e o árbitro responsável pelo VAR é o Márcio Henrique de Góes, de São Paulo, Atlético Paranaense, no gramado nesse momento com a sua camisa vermelha e preta, Igor. Antes do Luciano Rola, Carlos Miguel, boa tarde. O que falar sobre esse jogo e o time escalado por Renato Portaluppi, Miguelito? Boa tarde, Igor. Olha, a expectativa é que o Grêmio possa dar uma resposta. Esse time possa dar uma resposta, né? A verdade é que toda vez que o Renato optou por um time alternativo, não se teve uma grande resposta desses jogadores, né? Então vamos esperar que realmente possam estar numa tarde, noite iluminada para que possa realmente o Grêmio somar pontos, que é o que interessa, né? Que me parece que o Grêmio quer nesse campeonato, né? Não me parece muito ambicioso em busca de um título, a gente sabe o quanto já está difícil, né? Mas se começar a se usar um pouco mais dos titulares, quem sabe, né? Para brigar lá no finalzinho, quem sabe até daria, mas me parece que o Grêmio nesse momento não pensa muito nisso, pensa em preservar seus jogadores e vai novamente apostar nas Copas. Luciano Rola, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Boa tarde de novo, Luciano. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Agora, né, com o masculino, né? Grêmio e Atlético pela 18ª rodada. Rodada que começou na quarta-feira, viu? Vasco 1, Corinthians 2, Bragantino 2, Goiás 0, o jogo de ontem, né? Um dos jogos de ontem. Ceará 2, Curitiba 1, o jogo das 19 horas. E às 9 da noite de sábado, fechamos com o Atlético Mineiro 0, Sport Recife 0. Portanto, aí os jogos do sábado, na 18ª rodada do Campeonato brasileiro. No Maracanã, hoje, 4 da tarde, Fluminense 3, Santos 1. Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3. Importante vitória do Palmeiras longe de casa. Daqui a pouco a bola vai rolar para Grêmio e Atlético Paranaense. O Liverpool de Porto Alegre recebe o Flamengo, né? Daqui a pouco lá na beira do lago. E os jogos São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza, ainda sem data, ainda a gente não sabe quando vai ser, mas o fato é que São Paulo e Fortaleza, pela Copa do Brasil, né, decidem aí a vaga às quartas de final. É hora agora de agitar a massa tricolor direto de Curitiba. Com assistência técnica do Marco Souto, vem aí na Grêmio Rádio Umbro, Renan Jardim, Carlos Miguel, Márcio Neves, Atlético Paranaense Grêmio, na Grêmio Rádio Umbro, em 30 segundos. A paixão imortal dos gremistas pelo seu time merece mais que ser respeitada, merece ser valorizada. É a paixão de uma torcida que vibra, se emociona, alenta e empurra seu time em qualquer situação. Para honrar essa paixão, no peito de quem defende as nossas vitórias, está a Umbro, uma marca inglesa que também acredita, como você, no futebol com garra, no futebol com alma, com força. Grêmio e Umbro, juntos pelo futebol de verdade. São 6 horas 9 minutos para você que acompanha aqui a Grêmio Rádio Umbro. Uma ótima tarde de domingo. Vamos para mais um capítulo, mais uma história do tricolor neste campeonato brasileiro. Aqui direto da Arena da Baixada, a equipe da Grêmio Rádio Umbro com o Grêmio, onde Grêmio estiver. É, meu amigo, o jogo do rádio, e você acompanha isso na Mais Azul, Preto e Branco da FM, aqui na Grêmio Rádio Umbro, sempre de gremista para gremista. Para você que gosta de formar o descontrole, para você que sente a alegria do gol, eu, Renan Jardim, junto com Márcio Neves, Carlos Miguel, aqui na Arena da Baixada, e toda a equipe da Grêmio Rádio Umbro, estamos juntos para agitar a massa tricolor em busca de mais 3 pontos. Márcio Neves, muito boa tarde. Situação do Grêmio neste momento, já no aquecimento, finalizando isso o aquecimento aí, Faturi, aqui. O Faturi, o Renan, as duas equipes já no gramado, o Grêmio todo de branco, camisas, calções e meias brancas, já feito o sorteio dos capitães, o David Braz, o capitão do Grêmio. O Grêmio começa atacando para o lado esquerdo do seu rádio, em direção à meta, onde fica a torcida do Grêmio normalmente quando está presente aqui na Arena da Baixada, Renan. É, o Grêmio aí com esse uniforme branco, olha, eu acho esse uniforme espetacular, gosto muito desse uniforme branco. O Grêmio vai todo de branco para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense aqui na Arena da Baixada. Carlos Miguel, boa tarde. Quando chegamos aqui, um sol à nossa esquerda, tava dando uma impressão de calor aqui com esse estádio fechado, mas o sol foi embora e parece que a temperatura vai dar uma caída. Ficou bem bom para quem esqueceu o casaco, né, Miguel? Boa tarde. Boa tarde, Renan. É verdade, né? É, para você que esqueceu o casaco, o Márcio, eu não tenho esse problema. Minha experiência já dizia, meu, leva o casaquinho que pode esfriar. Tá aqui na bolsa, guardado, né? Mas dentro de campo o jogo vai estar quente, viu, Renan? Vai estar quente porque tu tem do outro lado um time que não está num bom momento, um time que também precisa de vitória, precisa sair dessa situação incômoda de estar na zona de rebaixamento, e vai tentar se aproveitar exatamente daquilo que a gente, né, vem falando, né? Desse mau retrospecto que esse time do Renato tem quando ele coloca o time alternativo, de não conseguir bons resultados. Então acho que vai ser um jogo bom de se ver, né? Acredito que não vai ser um jogo tão fechado, né? Acho que as duas equipes vão procurar jogar, e quem ganha é a gente que está aqui para poder assistir. É, a galera que acompanha, que participa, eu já vou pedir para o Luciano Rola a situação do Grêmio na tabela de classificação, mas você pode participar lá pelo arroba Grêmio Rádio, manda o seu recado, cidade, de onde você está falando, de onde você está acompanhando, porque a Grêmio Rádio está aqui, ó, direto da Arena da Baixada, jogo que não tem transmissão, o Atlético Paranaense tem todo esse rolo com questão de direitos de transmissão, não pode passar, passa aqui, não passa ali, vai passar no seu canal oficial, não sei, mas você pode acompanhar, é claro, de gremista para gremista, aqui que a gente torce, vibra junto, acompanha junto o tricolor em busca de mais 3 pontos nesse campeonato brasileiro. Luciano Rola, boa tarde, Luciano, a situação do Grêmio na tabela de classificação. Boa tarde, Renan, boa tarde, né, torcida do Grêmio ligada aqui na Grêmio Rádio Umbro. Antes, uma informação do futebol feminino, o Renan. A zagueira Ana Alice, ela teve um mal-estar e sentiu dor no peito aí antes de cair no gramado para ser atendida. Então, após o atendimento na ambulância, ainda na arena, agora ela está sendo levada aí ao hospital para realizar exames. Portanto, aí a informação em relação à zagueira Ana Alice. Agora sim, Campeonato Brasileiro, situação do Grêmio. O Grêmio é o 13º com 21 pontos, 4 vitórias, 9 empates, 3 derrotas. O Grêmio marcou 17 gols, sofreu 15, tem saldo 2, 43,8% de aproveitamento. Então a situação é a seguinte: o Grêmio vencendo vai a 24 pontos, dependendo da situação aí já pode, né, voltar, quem sabe aí a uma posição já melhor ali, passando em, inclusive o décimo colocado, o Atlético Goianiense, que perdeu hoje na rodada. Renan. Teremos um minuto de silêncio, é isso, né, Marcio? Isso, tradicional, as vítimas da Covid, né, nesse momento aqui na Arena da Baixada, um minuto de silêncio, Renan. A Grêmio Rádio Mundo também faz esse momento de silêncio, assim, em memória aí das vítimas da Covid-19. Já olhou para o seu relógio, já está acompanhando esse momento o senhor Flávio Rodrigues de Souza para autorizar o início da partida após esse minuto de silêncio. Um foguetório aqui do lado de fora da Arena da Baixada e a bola está rolando aqui na Arena para o confronto entre Grêmio e Atlético Paranaense. O time do Atlético Paranaense já com o Eric aqui pelo lado direito, tem que recuar tudo com o Santos. O Grêmio tenta apertar aqui a saída de bola. O Isaac já pelo meio tenta fazer com que o jogador do Atlético Paranaense, que era o Thiago Heleno, apresse essa saída. O Grêmio tenta apertar essa saída de bola do Atlético, cerca de todos os espaços. O jogador que é o Nicão já tem ali pelo meio, tenta fazer o lançamento um pouco mais à ponta, procurando o Carlos Eduardo. O Grêmio consegue recuperar a bola. Tem lá o Orejuela pela direita, já tentando sair da marcação, não conseguiu, sofreu a carga de dois, não teve falta na jogada, foi tudo limpo, tudo na bola. Ele perdeu a bola, o time do Atlético Paranaense já tá ao lado direito, da, ao lado esquerdo da área, perdão, ao lado esquerdo da área, tenta arriscar o chute e já traz essa bola um pouco mais para o meio, cerca ali o jogador do Grêmio com todo o setor ali defensivo para tentar evitar qualquer aproximação na frente da área, consegue cortar a zaga do Grêmio, a bola consegue, olha, o time do Atlético tocou com certa facilidade ali, essa primeira chegada do lado esquerdo, Carlos Miguel, primeiros movimentos de bola, o Atlético já tentando explorar o lado esquerdo do Grêmio, hein? É, tentando já mostrar que veio para decidir o jogo logo, né? Então o Grêmio tem que ter atenção, né? O Orejuela já tentou um drible ali, não é o lugar de driblar, né? Deixa para driblar aqui na frente, mas o Atlético vai vir para cima. O time do Atlético já está aqui no campo de ataque, já tenta com o Lúcio, chegando aqui um pouco mais na direita, abre essa bola, essa passada para Carlos Eduardo pela direita da área, já tem ali a marcação do Cortes, que fechou a porta para cima dele, tem escanteio para o Furacão, Márcio. Exatamente, pelo lado direito, Carlos Eduardo foi ao fundo de campo, tentou o cruzamento, Cortes fechou a porta, escanteio para o Atlético Paranaense, pelo lado direito, aparentemente é o Nicão que tá indo para fazer a cobrança, Renan. Tá numa velocidade para ir cobrar esse escanteio, saiu lá de dentro da área, arrumou a bola, ali já tá para cobrar o escanteio, agora chegando aqui aos 2 minutos de bola rolando aqui na Arena da Baixada, escanteio cobrado, cobrou curtinho aqui, tentou pegar de surpresa a zaga do Grêmio, a bola vai para fora! Sai à direita do goleiro Paulo Vitor, até sem muito perigo, ô Márcio. As bolas perigosas que acabou cruzando a pequena área, hein? Isso aí, Renan. O cruzamento do Nicão do lado direito. A bola picou no meio da área e de cabeça. O Thiago Heleno tentou desviar para o canto direito do Paulo Vitor. Ela passou perto da trave. Só tiro de meta que o goleiro do Grêmio cobra. 0-0 na Arena da Baixada para Umbro. Coração e alma no futebol. O Paulo Vitor já fez a cobrança, mandou aqui. O Tassiano tentou de casquinha ficar com ela, não conseguiu. O time do Atlético recuperou a bola, mas ainda está apertando aqui. O Isaac chegou nele já. O jogador que é o Luiz Fernando tentou lá pelo meio fazer a pressão. A bola voltou aqui no goleiro Santos. Vai começar tudo de novo aqui, Atlético, a equipe do Atlético Paranaense. Seja sócio.grêmio.net. Se associe ao Tricolor para fortalecer ainda mais o Grêmio dentro de campo. Seja sócio, contigo nada nos para. O Atlético Paranaense tentou fazer uma investida pelo meio, não conseguiu. O time do Grêmio cortou ali pelo meio com o Darlan. Tassiano já está com ela, passa o pé em cima da bola, roda. Lucas Silva também. Eita, com ela tem que voltar tudo novamente aqui no setor ofensivo. Defensivo, David Braz já recebe ela pouco mais pela direita, consegue jogar pela esquerda aqui com o Cortes, uma tentativa de saída, teve falta marcada por ali, Márcio. Bem na divisória do gramado, falta do Eric em cima do Everton. O Everton dominou de costas, o Eric veio por trás, acabou derrubando bem na linha que divide o gramado. O Cortes tá cobrando, tá recuando, tá começando tudo o Grêmio lá atrás. 0-0 para Vero ao seu lado, para você seguir sempre em frente. Eu mande o seu recado lá no arroba Grêmio Rádio. Em seguida, o Luciano Rula já vai dar voz para a massa tricolor que está acompanhando a gente. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também aqui para o Flávio Beco, diretor do Departamento Consular, conselheiro também aqui do Grêmio. Está em Porto Alegre organizando os consulados que em todo mundo agitam a massa tricolor e acompanham aí a nossa Grêmio Rádio Umbro. Estão jogados 4 minutos, agora 4 minutos da etapa inicial. O time do Atlético já tentou armar-se pela direita, não deu, pela esquerda também não. O Grêmio está conseguindo cercar ali qualquer tipo de espaço pelo meio, pelo círculo central, e tem falta marcada. Chegaram na força ali, hein, o Márcio? O Renato Kaiser, né, ele usou o corpo dentro do grande círculo, do lado defensivo do Grêmio, acabou deslocando o David Braz no ar. E o David Braz caiu de mau jeito no gramado e está caído o jogador do Grêmio. O árbitro deu uma conversada com o Renato Kaiser, mas ficou só na conversa. Já está tudo ok com o David Braz, já está se levantando. 0-0 aqui na Arena. Informação para Sarandi, água mineral alcalina e Covanádio, que cuida da sua saúde. Ô Miguel, o time do Atlético Paranaense tentou já aqui pelos lados, pelo meio, circular a bola, mas o Grêmio mostrou que consegue se defender, hein? Não, o Grêmio bem postado, né? Tentando jogar no erro do Atlético, nos contra-ataques, mas por enquanto o Atlético ainda não assustou. O time do Grêmio já está aqui perto da área. Cortes tem uma cobrança de lateral, ele cobra curtinho, ele consegue levar essa bola para a área, manda essa bola lá, é escanteio para o Grêmio, chegou a marcação, o Cortes tinha caminho livre, conseguiu boa oportunidade para o Grêmio, Márcio. Isso, o lance muito parecido com o que aconteceu do lado de lá, só que o Cortes tentou cruzar, o Eric cortou, escanteio da esquerda que o Everton vai cobrar com a perna esquerda. O Everton está colocado já para fazer essa cobrança aqui do lado esquerdo, mandou essa bola lá no meio da área, subiu mais alto que todo mundo ali o zagueiro Rodrigues, mas a bola saiu pela linha de fundo, Márcio. Isso, no bico da pequena área, no segundo pau. O Rodrigues subiu, mas subiu desequilibrado, meio que de costas, conseguiu meter a cabeça, mas a bola passou longe, sem nenhum perigo para a meta do goleiro Santos. O Atlético sai jogando perigosamente dentro da área. 0-0 na Arena da Baixada para Prato Fino. Existe arroz, existe Prato Fino. Olha, se o Grêmio conseguir aproveitar essa saída de bola, e é isso que consegue. O time do Atlético tentou sair ali pelo meio campo, não conseguiu. O Grêmio conseguiu antecipar, precipitou essa chegada. Agora vem o Grêmio numa velocidade, cruzando essa bola na área. Tem a marcação ali, o Luiz Fernando estava nela, mas ela vai sair lá do outro lado. Márcio, do jeito que tu falou, eles estão saindo perigosamente. Isso aí me serve, hein, Márcio? Se o Lucas Silva recuperou a bola, deu pro Darlan, que abriu na esquerda pro Everton. O Everton fez o cruzamento muito forte, procurando o Luiz Fernando. A bola saiu rente à bandeirinha, mas arremesso lateral, lá pro lado esquerdo, defensivo do Atlético. 0-0 na Arena da Baixada. São 6 horas, mais 21 minutos, 6 minutos, 40 segundos de bola rolando. Carlos Miguel, essa saída de bola da equipe do Atlético é a segunda vez que eles saem curtinho, tocando bola dentro da área aqui. Isso aí serve, hein? O Atlético tem essa característica, né? Não gosta de dar chutão, tenta sempre sair jogando, mas a gente sabe o quanto é arriscado, né? Lógico, quando você consegue sair com ela de trás, realmente se torna um ataque interessante, mas também quando você perde, você está perdendo praticamente dentro do seu gol, né? Então se o Grêmio estiver esperto, roubar essa bola, tá na cara do gol. O Carlos Miguel, o homem que calou o Maracanã, ele tá aqui na Arena da Baixada também, a Grêmio Rádio Umbro contando mais um capítulo dessa história, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogados agora 7 minutos, mais 21 segundos, o time do Atlético tenta agora na velocidade e consegue fazer uma boa jogada, entrada infiltrada dentro da área, vai sair o goleiro para defender, ele chutou por cima do gol. Fechou o gol ali o Paulo Vitor, ele chutou por cima do gol, deu sorte, se escapou o time do Grêmio, Márcio. Perdeu o Renato Kaiser, ele não costuma perder esse tipo de gol. o Renan. O Lúcio Gonçalves recebeu na intermediária pelo lado direito e nas costas da zaga conseguiu fazer o passe. O David Braz não conseguiu cortar e pelo lado direito o Kaiser, na saída do Paulo Vitor, chutou para a sorte do Grêmio por cima do travessão. O Atlético perde a primeira grande chance da partida, 0-0 aqui na Arena da Baixada. Informação para a Lojas Pompeia, patrocinador oficial das gurias gremistas. É, ô Miguel, não dá pra dar essas bobeiras aí, essa bola enfiada atrás da zaga do Grêmio vai parar na frente, na cara do gol lá, e tem que contar muito com a sorte, né, ô Miguel? Não dá pra contar com a sorte. Parece, né, que o David Braz foi meio que traído pelo campo, né? Ele acreditou que a bola, que aqui é diferente, né? Por mais que diga-se, não, é uma grama que tem é gol parecida com a normal, mas não é, né? É uma grama sem teste, pode ter uma qualidade muito superior às outras, mas E eu senti que o David Braz esperou que a bola fosse parar, e não, ela corre mais aqui, né? E aí pode ter realmente errado o cálculo do David Braz. E mesmo a grama sendo sintética aqui, antes do aquecimento dos times aqui, foram despejados jatos de água aqui para molhar a grama, né? Para molhar, informação que eles colocam, não sei o que, de coco fibra, aí. Fibra de coco. Que maravilha. Tem gol aonde, Luciano? É gol na beira do lago. Eles 1, Flamengo 0. O time do Grêmio vem chegando mais uma vez aqui, o Cortez já estava posicionado, já estava pedindo bola, já estava tentando aqui armar a jogada, não conseguiu, teve que voltar, começar tudo novamente. O time do Grêmio lá no círculo central já avançou, já conseguiu chegar um pouco mais à frente, tem o Lucas Silva ali tocando um pouco mais para o lado, conseguiu com o Tassiano, Tassiano de costas, conseguiu abrir aqui um pouco mais com o Cortez já está pelo lado esquerdo, tentou novamente fazer um lançamento para o Luiz Fernando, ele domina, matou a bola ali com categoria, tem o marcador já à sua frente, esse é ele mais um, é ele mais um, é só mais tu, Luiz Fernando, e é isso que ele faz, vai mandar essa bola na área, vamos ver quem é que sobe, subiu livre pra fora! Isaac subiu livre de marcação, mas ela estava muito alta, não conseguiu ali um bom posicionamento para cabecear, mandou sobre o gol e o Grêmio está chegando na área deles, Márcio. Foi por detalhe, viu, Renan, jogadaça do Darlan, do lado esquerdo, ele virou com perfeição para o lado direito, Luiz Fernando dominou o lado da área, foi para a finta em cima do marcador, levou o fundo de campo e cruzou com qualidade. O Isaac se passou um pouco da bola e aí quando ele subiu a bola estava passando, ele meteu a cabeça, mas sem perigo. Segue 0-0 para a JBL, o som que amplifica a vida. Olha que tá a saída de bola do time do Atlético Paranaense, agora arriscou do tudo que deu, ainda deu sorte, porque o time do Atlético saiu de uma forma perigosa aqui, o Grêmio está marcando essa saída, está conseguindo chegar aqui de uma forma também que o Atlético não estava esperando que o Grêmio fosse ter toda essa marcação, né? Mas vamos lá, vamos no Grêmio, vamos Grêmio! O time do Atlético tenta fazer uma enfiada agora para dentro da área, consegue lá o arremate, dominou no peito, afastou a zaga, olha no balão, quase que eles chegaram dentro da área do Grêmio, Márcio! O Nicão chegou completamente livre dentro da área, ele dominou no peito e para sorte do Grêmio ele escapuliu, o Darlan também chegou na jogada para dificultar as coisas para o Nicão, mas ele apareceu livre dentro da área do Grêmio. O Eric já está aqui trocando passes com o jogador que é o Nicão que tocou um pouco mais ao lado com o Carlos Eduardo, ele tentou ali fazer a passagem, mas é só tiro de meta para a equipe do Grêmio, é o que está marcando o Bandeirinha, lá, o seu assistente. A bola tá rolando e a Grêmio Rádio Umbro está informando tempo e placar de jogo. São jogados 11 minutos 36 segundos do primeiro tempo. Segue Atlético Paranaense 0, Grêmio 0. Flamengo empata agora com a turma do Menino Deus. 1-1, gol de Pedro pelo Campeonato Brasileiro. Também a bola rolou hoje para Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0. Santos perdeu aí para o Fluminense no Maracanã. Fluminense 3-1 no Peixe. O time do Grêmio já está aqui um pouco mais postado do lado direito e já está no campo de ataque. Orejuela carregou para o lado, recebeu a marcação, já tinha carga em cima dele, teve que voltar, o Grêmio teve que virar tudo, não deu do lado direito, vai voltar do lado esquerdo. O David Braz já achou aqui, chamou o Cortez, Bruno Cortez recebeu, não conseguiu, teve que voltar no Lucas Silva que está pelo meio procurando, pedindo ali, o Rodrigues também já está por trás, Darlan tocou nela, tocou, acionou o Rodrigues. Orejuela já está um pouco mais na área, tentou fazer o cruzamento direto nas mãos do goleiro Santos, Márcio. É, da intermediária, tentou o cruzamento Orejuela, ele podia chegar um pouco mais no fundo de campo, aí pegou mão na bola, a bola veio rasante, rasteira, quicou no gramado, ficou tranquilo para o goleiro Santos, 0-0, Premier, melhor time é o seu. JBL, a marca líder em proporcionar experiências sonoras para a trilha dos seus melhores momentos, conheça os produtos em jbl.com.br, Carlos Miguel. O Grêmio também já mostrou suas garrinhas, mostrou que pode chegar com força aqui na frente, hein, Miguel? É verdade, né? Já chegou duas vezes. O Grêmio tá bem na partida, viu? O Grêmio tá bem, aparentemente o Atlético tá controlado, mas não dá pra dar brecha. A gente sabe que esse time do Atlético é um time muito perigoso. É perigoso. 13 minutos, 13 do primeiro tempo, o time do Grêmio vai ali tentando cercar essa saída de bola. O time do Atlético, a cada cobrança de lateral também demora um pouco. Agora foi a vez do Grêmio dar uma coxambrada por ali, conseguiu cobrar já no setor defensivo do lado direito. Tem um pouco mais essa tentativa de lançar lá na frente, não conseguiu. A zaga do Atlético Paranaense cortou errado, o Grêmio ficou com ela. Já tá por ali o Tassiano fazendo a troca de passes dentro da área, mas não conseguiu fazer a conexão ali com o jogador que era o Luiz Fernando. Outra boa chegada do Grêmio, mas que acabou não dando em nada, Márcio. Pelo lado direito, Luiz Fernando deu para o Tassiano e correu para o fundo de campo para receber de primeira. O passe do Tassiano foi muito forte. Tiro de meta para o goleiro Santos, que já cobrou 0-0, umbro, coração e alma no futebol. A Vero está sempre com você. Use o aplicativo Vero Banrisul para fazer a gestão do seu negócio. Vero ao seu lado. Para você seguir sempre em frente. O jogo tá parado aí. O que aconteceu ali, ó, Márcio? Falta em cima do Orejuela. Falta de ataque do Atlético Paranaense. Era o Carlos Eduardo. Empurrou o Orejuela. A falta já foi cobrada. Veio o Grêmio pelo lado esquerdo. O Grêmio vem vindo pelo lado esquerdo aqui com o Bruno Cortes. Bruno Cortes tentou fazer o passe agora aqui com o jogador, que era o Everton. Ele se esticou todo e não conseguiu chegar nela. A bola ainda ficou com a equipe do Atlético Paranaense. O arremesso lateral já foi cobrado. O Atlético Paranaense tenta sair daqui, botou o Grêmio num bobinho, conseguindo sair com a bola. Agora tem o jogador do Grêmio caído, rolou aqui o jogador que era o Everton, e caiu, o juiz não deu nada, nem olhou pra ele, nem deu atenção, bulhufas pro Everton. O time do Atlético já tá lá do outro lado, já tá do lado da área, do lado esquerdo, vai tentar fazer o cruzamento. O Rodrigues fecha a porta pra ele, tem lateral, outra boa chegada deles, o Márcio. O Carlos Eduardo, pelo lado esquerdo, recebeu nas costas do Orejuela e o Rodrigues saiu na cobertura para evitar o cruzamento lateral para o Atlético ao lado da área, já cobrado. O time do Grêmio tenta fazer o cercamento ali, o Atlético Paranaense tenta pelo meio, o juizão ali dificultou a situação, o Grêmio teve que se armar novamente. Agora pode tentar a saída de contra-ataque, tem o Orejuela no bico da grande área, lá no setor defensivo, tentando sair por ali, vai tentar fazer a ligação. Tassiano tá pedindo por aqui, já recebeu a marcação, o Lucas Silva ficou com ela um pouco mais no meio, Orejuela já tá se mandando pelo lado direito. O time do Grêmio tem uma boa oportunidade, são quatro jogadores contra dois do Grêmio, o Grêmio consegue se organizar, vai ter que voltar tudo novamente, ele já tá voltando lá com o Lucas Silva. Lucas Silva faz a volta aqui, volta com o Darlan, já pega ela aqui no círculo central, vai tentar fazer a ligação com o jogador que é o David Braz. O capitão tá um pouco mais à frente aqui, consegue fazer com ele. Ele chamou o Bruno Cortes, veio para dar o ajuda, vai ter que começar tudo novamente. A bola volta lá no goleiro Paulo Vitor, porque o time do Atlético Paranaense também tá apertando a saída de bola. O time do Grêmio com uma boa oportunidade na trave. A bola bateu no pressão na chegada do Olha, Grêmio. Eu não mas sei o que que ele deu, René. Não houve um impedimento. O jogador do Grêmio veio de trás, conseguiu levar melhor sobre o zagueiro, viu que o goleiro estava adiantado e tocou por cobertura. A bola bateu no travessão, mas não teve nada daquele protocolo de deixar a jogada seguir. Ele parou imediatamente, invalidando a jogada do Grêmio. Por detalhe, não sai o gol do Grêmio. Ia dar muito pano pra manga se essa bola entra, Renan. Ô, Carlos Miguel, eu não vi nada aqui, hein? Mas tá sem o recurso da TV aqui, mas olha, não entendi porque ele não deixou pelo menos seguir, faz o gol, anula ou dá o gol, enfim. Mas já tava com o braço levantado aqui. O que me parece é que o próprio juiz foi que apitou primeiro, antes mesmo do bandeira levantar, né? Pois é, porque eu continuei narrando porque eu não vi o bandeira levantar. O Renan, nessa situação, né? O Isaac e o Tassiano, eles estavam saindo do impedimento, né? Eles voltaram, só que enquanto o time da Atlético não encosta na bola, eles ainda estão levando vantagem. Então, como o Isaac foi o primeiro jogador que encosta de novo na bola, né? Ele divide com o Pedro Henrique, aí se trata de impedimento. E o Renato reclamou muito aqui, junto ao quarto árbitro, pedindo exatamente isso, que deixasse a jogada seguir e depois visse no VAR. O time do Atlético está trocando passes pelo lado esquerdo da área, não deu certo, fechando a porta, tiveram que voltar tudo novamente, vai mandar essa bola na área, a zaga do Grêmio está cortando, está tirando dali, Tassiano já está aqui na sobra para poder tirar daqui qualquer tipo de perigo. Olha, sofreu um encontrão, empurraram ele do tudo quanto foi jeito, ele botou a bola para fora, mas tem falta marcada, Márcio. Isso, é o Wellington acabou empurrando o jogador do Grêmio no campo de defesa do Tricolor e só por isso o Tassiano saiu com bola e tudo, mas antes houve a falta por trás do Wellington, que está recebendo um xixi do árbitro nesse momento. Vamos ouvir a galera, vamos ouvir a massa, vamos agitar essa massa tricolor. Luciano Ola dá voz pra massa tricolor lá no nosso arroba Grêmio Rádio. Abraço aí pra Vânia, que tá com a gente lá na praia do Imbé, no litoral gaúcho, acreditando aí numa vitória do Grêmio. O Daniel também, vamos imortal em busca dos 3 pontos. Mandem um abraço pro meu pai, aí o Luiz Bolívar, gremista. Abraço aí que tá em Erechim. E também um abraço aí pro Ricardo, que tá aqui no bairro Menino Deus, tá ligado com a gente, mandando um salve aí pra toda a nação tricolor. E o segurou porque o Grêmio vem chegando com uma bola agora enfiada dentro da área. Luiz Fernando já estava por ali, sofreu a marcação ali, jogou essa bola no meio da área, a zaga afastou, tocou para a lateral e a bola é do Grêmio, Márcio. É, Luiz Fernando pedalou em cima do Abner, levou ao fundo de campo e cruzou rasteiro. O Thiago Heleno cortou para a lateral, que Orejuela está cobrando ao lado da área pelo lado direito. Um abraço aí para a galera que está mandando aí o seu recado lá no arroba Grêmio Rádio. O seu Abner está acompanhando a gente aqui na Mais Azul, Preto e Branco. Abraço lá para o seu Moacir Jardim, está lá em Santa Maria acompanhando a gente. A dona Elisa Amaral está aqui em Curitiba, está aqui em Colombo, acompanhando também a Grêmio Rádio Umbro através do YouTube. Esse som de qualidade que chega na sua casa aí. É, meu amigo, a Grêmio Rádio Umbro está aqui. Nós estamos na Arena da Baixada para contar todos os detalhes desta 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou mandar um abraço lá para Sapucaia do Sul, lá o seu José Inácio, a Sabrina, o Thomas, tá todo mundo acompanhando o papai por lá. O time do Atlético Paranaense vem chegando agora pela direita, tenta fazer a infiltração ali pelo centro da área. A zaga do Grêmio estava esperta, não deixou com que eles chegassem, já tirou dali, armou o contra-ataque. O jogador do Atlético Paranaense consegue fazer a roubada de bola ali pelo meio, deu bobeira, chupou bala o jogador do Grêmio, que era o Darlan. Agora o Atlético já tá aqui pelo lado, aqui o camisa 19 do Atlético Paranaense, que já tá por aqui, ó, 19. 96, o Carlos Eduardo também já está esperando por aqui, está esperando a bola, está chegando por aqui, é ele mesmo que vem chegando. O Kaiser também já está se posicionando, a bola vai sendo cruzada lá dentro da área do Grêmio, vai ser ir por cima, é. Fiquei de olho nessa bola aí, ô Márcio, mas ela saiu sobre o gol. Isso, o Christian que cruzou da direita, no primeiro pau, o David Braz subiu junto com o Renato Kaiser e meteu a cabeça, escanteio para o Atlético aqui do lado direito, o próprio Christian tá chegando ali para fazer a cobrança. É, o jogador do Atlético Paranaense que já tá por ali para fazer a cobrança, o Christian aqui do lado direito, a zaga do Grêmio já tá lá na confusão armada, o juiz mandou todo mundo parar, a bola foi cobrada ainda aqui no bico da pequena área, a zaga do Grêmio tirou, mas tem falta marcada e é falta pro Atlético. O que que ele tá dando aí, ô Márcio? Isso, foi falta bem marcada, falta do Isaac em cima do camisa número 5, o Wellington, na intermediária de ataque do Atlético pela direita. É uma falta perigosa e vai vir bola na área do Grêmio. É, o time do Grêmio tem que se cuidar, não dá pra dar essa bobeira. O Carlos Miguel já tinha alertado por aqui, o time do Atlético se arma bem, cerca bem, não dá pra deixar se levar aí pelo gramado também, ô Carlos Miguel. Ficar de olho nisso aí, né? Exatamente, até porque o Atlético também tem sempre uma bola treinada, uma bola parada bem treinada, né? Vai mandar essa bola lá na área, o Nicão também tá por ali, tá pra cobrar, é ele que cobra, de perna esquerda, jogou, Paulo Vitor tá nela, sai de soco, tira o perigo da área do Grêmio, ainda o Atlético Paranaense fica com ela, o Lúcio Gonzalez manda essa bola de novo na área, e o Paulo Vitor sobe mais alto, soberano, e fica com a bola pra poder fazer a reposição de forma rápida, já consegue aqui o Everton no meio campo, ele não tem o domínio, e o Atlético Paranaense fica com ela. A bola tá rolando, a Grêmio Rádio Umbro está em forma. Formando, direto da Arena da Baixada, tempo e placar de jogo. Quando são jogados 22 minutos da etapa inicial, segue Atlético Paranaense 0, Grêmio 0. Na Série B, o Juventude vai vencendo pelo placar de 1 a 0 o Figueirense. E a bola segue rolando aí no Menino Deus. A turma do Menino Deus vai ganhando aí por 1 a 0 do Flamengo. Não foi anulado. Aliás, 1 a 1. Tá empatando em 1 a 1. Tá puxando pro lado deles ou rolando? Esse é o Luciano Rola. Luciano Rola que vai dar a voz para a massa tricolor. Logo em seguida, manda o seu recado aí pelo arroba Grêmio Rádio. O time do Atlético Paranaense tenta sair pelo lado direito aqui em cima do Cortez. Tentou a firula aqui, o Nicão não conseguiu. O Cortez fechou a porta para ele. Eles ainda estão com a bola. Eles ainda estão com ela por aqui pelo lado defensivo. Mas o time do Grêmio está marcando os espaços. Está conseguindo fazer aí pelo menos esse cercamento para evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de chegada mais forte. Tem o Carlos Miguel, para ti que já teve lá dentro também, muita diferença, essa questão do gramado pro jogador que tá lá? Ah, é diferente, né? É, por mais como eu falei, como é que diga que é uma grama que se assemelha muito à grama natural, mas não é a mesma coisa, a bola quica é diferente, ela corre mais do que o normal, né? O jogador tem que se adaptar, né? Tem condições de jogar, então o jogador tem que ter a capacidade de poder se adaptar também a esse tipo de gramado. São 23 minutos da etapa inicial, segue 0-0, o Grêmio em busca de mais 3 pontos aqui na Arena da Baixada. Grêmio Rádio Umbro está aqui contando mais um capítulo dessa história do Campeonato Brasileiro, para você que acompanha a Grêmio Rádio Umbro, mais azul, preto e branca. O time do Atlético Paranaense se manda pro ataque, já tá no campo ofensivo, tem que voltar tudo novamente aqui com o jogador que é o Eric volta no círculo central com Pedro Henrique não deu pela direita, vai tentar pela esquerda. O time do Atlético faz o lançamento aqui, tentando procurar o Nicão. A bola já está saindo e o Bandeira já está marcando aqui a bola para o time do Grêmio. Eles tentaram o lançamento aqui. Faltou campo para eles, Márcio. Isso, muito longo o lançamento do Thiago Heleno. Quando o Nicão dominou, já estava fora de campo. Olha, Renan, uma coisa que o Atlético não utiliza é aquele som de torcida artificial, né? Que é uma grande vantagem que o Atlético tem jogando aqui nesse estádio fechado. É o som da torcida, que é muito forte, mas não usa os alto-falantes do Atlético Paranaense. É o som da torcida que não tem, mas o time do Grêmio também aí tem que estar esperto com todas essas modificações, né? Não tem torcida, gramado é diferente, o Grêmio está conseguindo marcar ali os seus espaços, não está dando bobeira, não está, dá para dizer, ô Carlos Miguel, olha que dá, hein? Mesmo não estando o Grêmio com o time completo, tem como fazer frente sim esse time do Atlético Paranaense? Não tem, como eu falei, o time do Grêmio tem jogadores de qualidade, né? Não vem dando uma grande resposta nos últimos jogos, mas capacidade tem para vir aqui e conseguir ganhar do Atlético. São jogados 25 minutos da etapa inicial. Em seguida, o torcedor vai poder falar através aí do Luciano Rola. Através do Luciano Rola, que vai dar voz para a massa tricolor lá no nosso arroba Grêmio Rádio. O aplicativo Grêmio FBPA Oficial traz mais economia e praticidade para a sua vida. Além de estar onde o Grêmio estiver, você também pode aproveitar descontos em produtos e serviços e mais, nas mais diversas áreas pela rede de convênios do nosso aplicativo. Aplicativo Grêmio FBPA, você ganha o Grêmio também. O time do Atlético vem chegando aqui com o Pedro Henrique. Já pela direita, tem que voltar, o Tassiano já está na marcação, o Isaac também vai fazer esse apoio lá para fechar junto com o Thiago Heleno. O Thiago Heleno não quis enfrentar o Isaac e teve que voltar a bola. Agora o Grêmio conseguiu recuperar, tem uma boa chegada agora o time do Grêmio. Agora são 3 contra 4, o Lucas Silva aqui, ó, já encontrou o Tassiano, já coordenou para ele, mandou jogar lá no Luiz Fernando. O Luiz Fernando já tem ela, tá de frente pro gol, tenta jogar ali na enfiada junto com o Tassiano, não conseguiu, a bola ficou pro Luiz Fernando, mandou essa bola na área, a zaga cortou, uma ótima chegada do time do Grêmio, Márcio. É, o Isaac tentou o passe pro Tassiano, a zaga cortou, voltou pro Isaac, que abriu pro Luiz Fernando, no cruzamento estava bem postado o Pedro Henrique, que tirou. O Atlético tem a posse de bola no campo de defesa, segue 0-0 para Vero ao seu lado, para você seguir sempre em frente, Renan. Manda o seu recado então, vamos ouvir a galera, vamos tem gol. Ouvir a galera, tem gol aonde, Luciano? Tem gol na beira do lago, agora eles 2, Flamengo 1. Vamos ouvir a massa, vamos ouvir a galera que tá mandando o seu recado lá no nosso arroba Grêmio Rádio. Bom, vamos de recado aqui. Bah, já tem corneta, viu? Bah, a corneta chegou forte aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço aí, ó. Bah, o Fred Azambuja tá me corneteando, dizendo, diz pra esse xarope aí, ó, pesquisar melhor os bairros de Porto Alegre pra saber em qual deles fica o Beira-Rio. Bom, eu não sei, é Praia de Belas? Tem que, aí eu vou, realmente, eu não lembro, desconheço. Pra mim é Menino Deus, mas enfim. O Marcelo Pérez, abraço pra galera da Grêmio Rádio. Amanda, nunca decepciona na escuta. Rodolfo, tava impedido. E um abraço aqui, deixa eu ver, pro Thiago Moreira, tá ligado com a gente. E também um abraço pra Gravataí, o Paulo Eduardo tá ligadaço, diz que vai ser 1-0 pro Grêmio. É, a corneta só fortalece, ô Luciano. O fortalece, 27 minutos da etapa inicial, o time do Grêmio está aqui na Arena da Baixada para buscar mais 3 pontos, já cercou de tudo quando podia, o time do Atlético Paranaense tentou, agora não conseguiu, a bola saiu pela linha de fundo, Paulo Vitor já fez a cobrança, já tem o Grêmio aqui com o Darlan, Darlan tem que voltar aqui com o David Braz chama o Cortez atendeu, veio receber por aqui, já recebeu a marcação, tentou fazer a conexão aqui com o Everton, não conseguiu, o time do Atlético Paranaense parte na velocidade, já está no campo de ataque, de frente para a área, um jogador que era o Nicão ali também, já sofreu a carga, tem falta marcada, não vi se era o Nicão por ali, acho que era ele, ou Márcio? Eduardo, Carlos Eduardo sofreu ali, rolou no chão e tem falta perigosa para o Atlético, Márcio. Isso, falta do Everton, e olha, não, tá, vai pintar cartão amarelo para o Everton, camisa número 11, primeiro cartão amarelo da partida, falta sim em cima dele, do Carlos Eduardo, que veio lá do lado esquerdo para o lado direito, foi atropelado pelo jogador do Grêmio. Falta aqui o Christian, está ajeitando para cobrar de perna direita, e o Nicão com a perna esquerda, cartão amarelo para o Everton, informação Premier, lembrando que os pendurados do Grêmio, Renan, que estão no campo, Lucas Silva e o Rodrigues. Aí os pendurados, e agora mais o Everton tomou esse cartãozinho aí. Agora aos 28 minutos da etapa inicial, segue 0-0, o Nicão tá ali na bola já também para tentar mandar ela lá ou direto, vai tentar cruzar, só tem dois jogadores do Grêmio na formação da barragem ali para tentar atrapalhar, deixou só pro Christian, já saiu um jogador da formação da barreira, o Darlan saiu dali para poder marcar o Nicão, o juiz já autorizou, já tá comandando a galera para ninguém se empurrar, se puxar, autorizou novamente, mandou cobrar, ele vai mandar essa bola na área, subiu alguém da zaga, jogador do Grêmio ficou caído no chão ali, o Márcio ficou reclamando, ele não deu nada, e o time do Grêmio conseguiu partir no contra-ataque com o Orejuela, tentou jogar aqui pelo meio, procurando o Luiz Fernando, mas tocou errado, tocou atrás, na passada de trás do jogador que era o Luiz Fernando, e o ataque do Grêmio acabou se perdendo, o Orejuela voltou para tentar recuperar essa bola, conseguiu desarmar, ele perdeu na frente, voltou para marcar atrás e conseguiu recuperar, só que o Grêmio tentou sair agora no chutão, na ligação direta, e a bola veio parar aqui no goleiro Santos, da equipe do Atlético Paranaense. Você conhece o arroz prato fino? Soltinho, saboroso, gostoso. É o arroz prato fino, sempre com a melhor qualidade. Existe arroz e existe prato fino. O time do Atlético Paranaense vem novamente aqui, tenta fazer aquela jogada do 2-1, não conseguiu. Tem cobrança de lateral, é a chegada aqui do Furacão. Eles estão tentando pelo lado direito, parece que foi por aqui que eles encontraram um ponto fraco do time do Grêmio. Lá do lado esquerdo não atacaram mais, o Grêmio tem que ficar atento com esses espaços e também com essa chegada aí, ô Carlos Miguel. É, o Grêmio começou a dar muito espaço já pro Atlético, né? Além de não conseguir marcar a saída de bola, né, com uma pressão mais forte, no momento que o Atlético sai com essa bola, é aquilo que eu falei, geralmente ele cria problemas pro Grêmio, porque ele pega e desarruma todo o sistema defensivo do Grêmio. Então, né, o Grêmio tem que encostar um pouquinho mais nessa marcação. O time do Grêmio agora consegue com o Everton uma boa jogada pelo meio campo, ele ligou já lá do outro lado com o Everton, ele jogou com o Luiz Fernando, vai mandar essa bola na área, procurando aqui o jogador que era o Isaac, que estava chegando por aqui, subiu mais alto que a marcação, mas mandou pra fora, mandou aqui até longe do gol, mas uma boa chegada do time do Grêmio, Márcio. É, chegou mais uma vez pelo lado direito com o Luiz Fernando, ele fez o cruzamento pro Isaac, no segundo pau o Isaac tentou, subiu de cabeça, mas cabeceou pra fora, caiu no gramado, agora o árbitro vai conversar com ele, ver o que está acontecendo, não sei se ele está sangrando o Isaac, algum choque de cabeça, o árbitro está pedindo para ele sair do gramado. Não, tudo ok com o Isaac, só tiro de meta para o Atlético. Renato ficou louco da vida nessa jogada, fez um gesto aqui que o Isaac tinha que recuar um pouco mais para a bola chegar melhor nele. Tiro de meta já cobrado, 0-0, informação Sarandia com Mineral Alcalino e com Vanádio, que cuida da sua saúde. Vamos conferir aqui o tempo e placar, a bola está rolando e a Grêmio Rádio Umbro está aqui na Arena da Baixada informando o tempo e placar de jogo. São jogados 31, agora 32, 32 minutos da etapa inicial. Segue Atlético Paranaense 0, Grêmio 0. Ontem o Atlético Mineiro marcou toca. 0-0 em casa com o Sport Recife, Ceará 2, Curitiba 1, Bragantino 2, Goiás 0. E a 18ª rodada começou na quarta-feira, Vasco 1, Corinthians 2. O Nicão ali tentou sair da marcação do Bruno Cortez, ele conseguiu, mas teve que virar a bola lá do outro lado, do lado esquerdo. O time do Atlético Paranaense tenta fazer a chegada, não consegue, tem que chamar aqui o Christian um pouco mais no meio, apoia novamente e joga lá do outro lado, tem a marcação também já do Orejuela. Orejuela apertou a bandeirinha de escanteio, evitou que a bola saísse, tocou para trás, o Atlético Paranaense segue com a bola, mas tem que começar tudo novamente aqui perto do meio campo. É já na intermediária, 32 minutos, 32 da etapa inicial, agora 6 horas 47 minutos, o Grêmio está aqui na Arena da Baixada buscando mais 3 pontos. Campeonato Brasileiro, a 18ª rodada, e a Grêmio Rádio Umbro está contando tudo isso lá no FM também, na internet, nas plataformas, Facebook, YouTube, para todo mundo acompanhar e agitar a massa tricolor aqui, direto da Arena da Baixada. O time do Grêmio tenta fazer agora o lançamento, a bola foi enfiada um pouco mais forte aqui para o Tassiano, o jogador do Atlético Paranaense teve que se esforçar, bateu corrida com ele. Tem tiro de lateral aqui, é uma boa chegada, mas foi no balão aqui, hein, ô Márcio? Tem o Orejuela, ele recuperou a bola no campo de defesa e viu o Tassiano livre. Lançamento longo, mas o Tassiano não tem muita velocidade para conseguir superar o Pedro Henrique, que colocou para lateral, veio o Grêmio. A bola cruzada aqui pelo Cortez, depois de receber do Tassiano. Tassiano tá com a mão na virilha, tá sentindo alguma coisa ali, não sei, vai ver agora, vai ter que conversar com o Renato. O Renato já apontou para ele aqui, o Cortez cruzou essa bola que foi parar na mão do goleiro Santos. Não deu em nada ali, mas o Márcio tem que ficar de olho no Tassiano ali, que ele botou a mão na virilha, não sei se nesse pique que ele tentou dar ali, o jogador não acabou sendo prejudicado, hein? É, pois é, Renan, pode ser, porque ele teve que correr muito para conseguir superar o Pedro Henrique, perdeu na corrida, não sei se foi no choque normal do lance, aparentemente tá tudo ok com o Tassiano, Renan. 34 minutos da etapa inicial, segue 0-0, você segue participando lá pelo arroba Grêmio Rádio. Agora chegou a vez do chutão, quem deu o chutão agora foi o Atlético Paranaense, tentou fazer a ligação direta aqui, o jogador que era o Wellington, jogou pra frente, não conseguiu, a zaga do Grêmio abriu espaço, agora é enorme, vai tentar fazer a enfiada pra entrada da área, tirou pra escanteio, Márcio! É, o Christian lançou no fundo nas costas da zaga e o jogador do Grêmio conseguiu dar o biquinho para fora. Pelo lado esquerdo de ataque do Atlético, a zaga do Grêmio conseguiu colocar para escanteio. Escanteio do lado esquerdo, veio bola na área do Grêmio, Renan. Não tem pressa nenhuma para fazer essa cobrança, né, Márcio? Aí a trote devagarinho ali, não tá com pressa, tá marcando a hora do chá, claro. Que é não... o Abner que vai cobrar. O Abner vai cobrar do lado esquerdo já, o escanteio pro time do Atlético Paranaense. O juiz tá organizando ali aquele salseiro, aquela confusão toda na área. A bola veio aqui, quem subiu lá em cima foi o Tassiano para tentar tirar, conseguiu tirar. E conseguiu armar o time do Grêmio, tem uma boa oportunidade. E se encaixar, vai encaixar. O time do Grêmio vai sair na cara do goleiro. O jogador que é o Luiz Fernando, um pouco mais ao lado da área, tem certa liberdade. Entra pra dentro, vai tentar fazer o cruzamento. Mandou onde só tinha jogadores do Atlético Paranaense. Erra o cruzamento. Desperdiça uma excelente oportunidade aqui, ô Márcio. Bota excelente nisso. O zagueiro errou o pique de bola e aí teve um momento que ficaram 3 jogadores do Grêmio contra 2 jogadores do Atlético. Aí o passe do Darlan foi muito mal, muito ruim na direita pro Luiz Fernando. Meio que prendeu a jogada, deu tempo da zaga do Atlético chegar e evitar que o Grêmio chegasse ao gol. Segue 0-0 para Prato Fino. Existe arroz, existe Prato Fino. Bola espichada, muito espichada lá no lado, né, ô Miguel? Olha, o Grêmio teve uma chance de ouro, viu? Era 5 contra 2. Mas o passe do Darlan foi muito ruim, né? Ele esticou muito, a bola acabou indo no último jogador do Grêmio, que é o Luiz Fernando, que também, né, tomou a decisão errada, que era de poder, quem sabe, até partir para cima no mano a mano. E quando cruzou, ele cruzou exatamente onde estavam somente os jogadores do Atlético. Ele não levantou a cabeça para ver onde estavam os jogadores do Grêmio. Aquele tipo de chegada ali que não dá para desperdiçar, tinha que ter ido pro gol. O Grêmio optou pelo cruzamento, não conseguiu fazer ali. Agora o Atlético Paranaense conseguiu sair com a bola. Teve que voltar tudo no goleiro Santos e começar novamente aqui no setor de defesa. Acesse youtube.com/GrêmioTV Oficial e se inscreva na Grêmio TV. É fácil, rápido e também é gratuito. Na Grêmio TV você encontra vídeos exclusivos do dia a dia do nosso tricolor, transmissões ao vivo, entrevistas e muito mais. Acesse youtube.com/GrêmioTV Oficial e se inscreva. são jogados agora na Arena da Baixada, 36, chegando nos 37 minutos da etapa inicial, segue 0 a 0, Luciano Rola. Vou te pedir a atualização da tabela, a situação do Grêmio na tabela de classificação com esse empate até o momento. Luciano Rola, como está a situação do Grêmio na tabela, Luciano? Vamos lá, o Renan. Nesse momento o Grêmio é o 11º, viu? Sai da 13ª para a 11ª, avança aí duas casas. E agora está chegando no 10º empate, viu? 10º empate nesse momento. O Grêmio tem 4 vitórias apenas, 3 derrotas. O Grêmio, que marcou 17 até o momento, sofreu 15 gols, saldo 2 na competição. Está atrás ainda do Atlético Goianiense e Ceará, né? Que tem 22 pontos. Então o Grêmio tem que vencer aí para subir cada vez mais na tabela. Que o torcedor pode mandar sua mensagem, tá acreditando, tá torcendo junto com a Grêmio Rádio Umbro aqui, direto da Arena da Baixada. Manda sua mensagem, sim, lá pro nosso arroba Grêmio Rádio. Você que tá no Facebook, no Twitter, também participa, comenta aqui, torce junto com a Grêmio Rádio Umbro, porque o time do Grêmio tá botando, sim, tá botando o time contra, sim, o Atlético Paranaense. Não tem nada de jogo perdido aqui, o time do Grêmio tem condições. O Carlos Miguel já deu a letra aqui, ó, tem no papel e também em campo. O Grêmio tá trocando passes, vem chegando agora com certeza aqui pelo lado esquerdo, tem o marcador já à sua frente, o jogador do Grêmio levou vantagem, vai levar essa bola para a linha de fundo, mas ele esticou demais e tem falta marcada, e é uma boa falta pro Grêmio, Marcio. O Cortez ia levando a melhor sobre o Pedro Henrique e iria no fundo de campo, só não conseguiu chegar na bola porque foi puxado pelo zagueiro do Atlético. É uma falta na intermediária pelo lado esquerdo. O Everton está ajeitando para fazer a cobrança. O Renato chama o Darlan, chama o Cortez, está conversando com os jogadores do Grêmio, chama o Everton, chama o Isaac, vem jogada, o David Braz, na verdade, vem jogada ensaiada do Grêmio aí, Renan. É, o time do Grêmio tem uma boa oportunidade, o Cortez aqui tinha feito uma excelente jogada. Ô, Renan. Oi, diga. E o técnico do Atlético coloca os jogadores no aquecimento. É, porque eles estão sentindo, sim, eles estão sentindo, não é clubismo nosso, não, o time do Grêmio tá melhor, o time do Grêmio tem condições. E vai mandar essa bola na área, e vai mandar essa bola na área, estão jogados 39 minutos da etapa inicial, a bola foi na área, subiu, cortou a zaga do time do Atlético Paranaense, a bola ainda sobrou por Orejuela na entrada da grande área, ele abriu pro Lucas Silva, que mandou de novo ela na área, tem a chance, a oportunidade do Grêmio, Tassiano tá chegando por ali, corta a zaga do time do Atlético, a bola ainda fica com o jogador do Grêmio, mas tá tudo parado. O que que ele marcou aí, Márcio? Choque de cabeça do Tassiano com o Nicão, os dois jogadores na entrada da área subiram para cabecear, o Nicão para afastar e o Tassiano para tentar colocar dentro da área de volta. Houve o choque de cabeça, os dois jogadores caídos no gramado, o departamento médico das duas equipes entrou rapidamente com o pedido do árbitro. 39 minutos da etapa inicial, vamos para a virada dos 40, já faltando 6 minutos para 7 horas da noite deste domingo, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carlos Miguel, o time do Grêmio achou um espaço aqui, ó, com o Cortez, que acabou me agradando um pouco. Mas tem a opção lá também do outro lado com o Orejuela. Pelo meio que a gente ainda não conseguiu ver o time do Grêmio. É, mas no meio que geralmente fica mais congestionado, né? Eu acho que os jogos têm que ser pelos lados, né? O Grêmio, as melhores oportunidades, que no fundo nem foram assim, oportunidades, foram pelos lados, principalmente com o Luiz Fernando, né? Eu acho que ele pode ser o caminho. O Grêmio tem que dar um pouquinho mais de rapidez. O Grêmio já recuperou umas 4, 5 bolas ali na sua intermediária para puxar contra-ataque 4 contra 3, 4 contra 4. E aí dá uma freada, freia, não dá sequência no contra-ataque, e aí facilita pro Atlético. Então eu acho que no momento que tiver a agilidade, a rapidez de quando roubar a bola, já procurar servir os atacantes, para poder pegar o Atlético de surpresa. Ô Miguel. Oi, Márcio. Agora ele dá bola ao chão, só que ele não sabe para quem que vai dar a bola. Não tem mais aquela bola ao chão que os dois disputam, né? Porque nenhum dos dois estava com a bola. Houve aquela disputa na cabeça e ele acabou deixando a bola para o jogador do Grêmio. Agora o Darlan não deixou a bola cair no chão. O árbitro mandou voltar. Agora ele larga a bola no chão, o Darlan sai com ela, o Grêmio tem a posse. Eu vou te dizer que nessa segunda caída, acho que essa bola também não pegou no chão, viu, Márcio? Não, aí pegou. É? Mas que olha, é bom, entendimento da regra, né? O time do Grêmio vem chegando agora na velocidade. Olha, mas que belo passe, mas que belo domínio do jogador. O Tassiano tava de costas aqui, não conseguiu fazer a ligação com o David Braz, que vinha chegando por aqui, nessa ponta aqui esquerda, Márcio. O Tassiano se saiu bem ali, só não conseguiu dar o remate, né? O David Braz foi quem lançou. O Tassiano dominou, tentou o passe pro Isaac. O lateral é pro Grêmio e já foi cobrado. Exatamente, o Isaac já tá lá dentro da área. O Bruno Cortez chamou aqui na marcação, vieram dois em cima dele. Ele teve que voltar tudo lá no David Braz. Agora sim com o Rodrigues, Rodrigues já no círculo central. Agora tentou fazer a conexão com o Orejuela, um pouco mais forte, se esforçou, conseguiu o Orejuela, se livrou da marcação. Ele já tá no bico da grande área, rolou um pouco mais pro lado, não quis chutar. Darlan já tá com ela, teve que voltar, Lucas Silva agora com ela. E o Grêmio vem chegando. Eu venho sentindo que o Grêmio vem chegando pra marcar o gol. Orejuela numa grande jogada. Essa bola vai ser mandada na área, sobrou pro Isaac, vai bater pra fora! Pra fora, Isaac, numa grande chegada do time do Grêmio, Márcio! O Grêmio perdeu a melhor chance da partida. Mais uma chegada pela direita, aquele 1-2. Luiz Fernando deu pro Orejuela, que devolveu pro Luiz Fernando. No fundo de campo, ele cruzou rasteiro para trás. O Isaac sozinho na marca do pênalti de chapa. Pegou forte, a bola subiu um pouquinho demais. E por detalhe, o Grêmio não abre marcador aqui na Arena da Baixada, Renan. São 42 minutos da etapa inicial. O Carlos Miguel, o Grêmio tem suas dificuldades. Marca de um lado, do outro, tenta cercar, mas olha, 1-0 agora não seria injustiça, hein, Miguel? Até porque foi a grande chance da partida, né? Até agora ninguém tinha tido uma grande chance, o Grêmio teve, né? Vai lá, vai lá. O time do Atlético tenta responder, já tem uma bola entrada da área para tentar o chute. Gol do Atlético, quando o Miguel dizendo que ninguém tinha uma boa chegada, o Grêmio tentou. E o Atlético respondeu, né? Tirou da marcação ali, ó, Márcio, e mandou no fundo da rede, 1-0 para a equipe do Atlético. Olha, Renan, e que golaço, velho, que golaço do Atlético, a começar pelo lançamento do Thiago Heleno do campo de defesa, do lado direito, a bola atravessou em diagonal e foi no peito do jogador do Atlético, que, olha, se eu não me engano, é o Carlos Eduardo. Ele cortou para a perna direita e soltou uma bomba no ângulo esquerdo do Paulo Vitor. Um golaço do Atlético que, injustamente, a gente falava, abre o marcador aqui na Arena da Baixada. É um momento em que o Grêmio vinha melhor, em que o Grêmio estava criando as oportunidades. Carlos Miguel, Isaac perdeu a chance do jogo e no lance seguinte o Atlético acabou aproveitando aí, abrindo o placar aqui na Arena da Baixada. Pois é, né, Renan? A gente acabava de dizer que o Grêmio teve a grande oportunidade para estar na frente, bem no momento que o Thiago Heleno faz o lançamento, né, pro Carlos Eduardo. E o que chama a atenção foi a facilidade, né, com que ele dominou. Primeiro o erro de cálculo, né, do Orejuela, de receber a bola nas costas, né? Pulou, não acertou. E depois eu achei muito inocente o Rodrigues, a entrada do Rodrigues, né? Podia ter parado na frente dele, mas não tentou adivinhar o lado. E aí o Carlos Eduardo deu o drible e teve a felicidade, né? Também acertou um belíssimo chute. Então, infelizmente, o Grêmio sai perdendo, né? E vai ter que correr atrás. Juizão mandou um minuto. Luizão, ele chegou a botar a mão no ouvido para escutar alguma coisa, mas nada, né? A bola já tá rolando, já começou 1-0 mesmo para a equipe do Atlético Paranaense. Deu um minuto mais, Márcio. Isso, um de acréscimo, falta marcada para o Atlético, pé alto do Tassiano. O Atlético já cobrou, está com a bola no campo de defesa. Vence por 1-0, informação Lojas Pompeia, patrocinador oficial das gurias gremistas. Já 45 minutos, mais 30 segundos da etapa inicial, o Atlético Paranaense está vencendo pelo placar de 1-0. E você, torcedor do Grêmio, que está indignado com este resultado, o Grêmio está perdendo aqui na Arena da Baixada. O time do Grêmio era para estar ganhando, teve mais chances quando o Atlético Paranaense tenta chegar novamente aqui pelo lado esquerdo. A bola se perdeu pela linha de fundo. O torcedor do Grêmio não desista, porque o Grêmio é mais time, sim. O Grêmio tá indo para cima, o Grêmio tinha chance, o Grêmio se organizou e numa bola lançada nas costas da zaga, o time do Grêmio acabou sofrendo com este gol. Tá 1-0, Luciano Rola. A situação do Grêmio na tabela de classificação com este gol que acabou levando neste momento com esta derrota parcial. Qual a situação do Grêmio na tabela, Luciano? É, o Grêmio volta, né, para a situação que estava aí na 13ª posição e vai conhecendo no campeonato, o Renan, a sua quarta derrota. O Grêmio vai chegando aí à quarta derrota, pelo menos por enquanto. Acabou o primeiro tempo. O juizão lá levantou o braço, chegamos aí aos 46 minutos, mais 10 segundos aqui. E fim de papo. Márcio Neves, a gente não tem aqui a situação de quem vai falar, quem não vai, diferente das outras, né, Márcio? É, não tem nem transmissão. Não tem, né? Transmissão, não tem nada, não tem áudio, não tem banner, não tem link, não tem nada. Igor Pova vai comandar agora o Grêmio Valo junto com o Márcio Neves, Carlos Miguel para falar sobre este primeiro tempo e também o Luciano Rola trazendo a voz aí da massa tricolor. Tudo contigo, Igor. A paixão imortal dos gremistas pelo seu time merece mais que ser respeitada, merece ser valorizada. É a paixão de uma torcida que vibra, se emociona, alenta e empurra seu time em qualquer situação. Para honrar essa paixão, no peito de quem defende as nossas vitórias, está a Umbro, uma marca inglesa que também acredita, como você, no futebol com garra, no futebol com alma, com força. Grêmio e Umbro, juntos pelo futebol de verdade. 7:02, finalzinho do primeiro tempo, 1-0 para o Atlético. Nicão coloca os paranaenses à frente depois que Isaac perde um gol, numa chance clara em favor do Grêmio. Carlos Miguel, o que dá para falar sobre a primeira etapa? Como se portou o time do Grêmio nessa partida invisível, né, Miguel? Ninguém assistindo. Todo mundo acompanhando na Grêmio Rádio Umbro, só a Grêmio Rádio Umbro dando atenção exclusiva ao jogo. E Carlos Miguel, quero agora a tua análise da primeira etapa, Miguelito. Olha, Igor, o jogo ganhou emoção praticamente nos últimos 5 minutos, né? Até lá era um jogo parelho, um jogo, né? As duas equipes tentando, mas ninguém conseguiu criar uma oportunidade de gol. Essa que foi a grande verdade. Aí o Grêmio no finalzinho consegue... né? Uma grande jogada pelo lado, né? Um 2-1 do Orejuela e do Luiz Fernando, que cruza para trás e o Isaac tem a grande chance de marcar e acaba jogando a bola para cima. Sai a bola no Thiago Heleno, já lança, né? Aí achei um erro de cobertura, erro de tempo de bola do Orejuela, que já não foi a primeira vez que o Thiago Heleno fez isso, né? Já tinha ido outras bolas nessa mesma situação, né, de procurar suas costas, e ele acabou errando o tempo de bola. E depois o Rodrigues, né, achei um pouco inocente, né, podia ter parado, ficado de frente para ele, mas meio que tentou adivinhar o lado, ficou de lado para ele, ele tirou pro lado, e depois teve, lógico, a felicidade, acertou um belíssimo chute, fazendo 1-0. Esse foi o detalhe do primeiro tempo, né? Os dois tiveram uma grande chance, o Grêmio não fez e o Atlético fez. Pro segundo tempo, eu acho que o Grêmio vai ter que, lógico, se expor um pouquinho mais, né? Se vai querer um resultado melhor, vai ter que sair pro jogo, vai ter que adiantar um pouco mais as suas linhas e vai ter que arriscar. A gente sabe que o Atlético tem qualidade na saída de bola, mas o Grêmio vai ter que arriscar um pouquinho para tentar surpreender o Atlético e procurar um pouquinho mais de velocidade quando rouba a bola. Eu vejo que o Grêmio às vezes tem situações de criar 3x3, 4x4, 4x3 e às vezes demora demais para puxar esse contra-ataque. Então acho que algumas situações que o Renato pode conversar nesse intervalo para poder corrigir na segunda etapa, Igor. Obrigado, Carlos Miguel, que vai agora tomar uma água, se tiver um café, vai ali dar uma respirada. Vamos conversar agora com a torcida, com quem está conosco pelo Twitter, no @GrêmioRádio, mandando recados para o Luciano Rola trazer para o ar. E o Luciano Rola vai também atualizar a situação de tabela de classificação. Como é que fica o Grêmio na tabela de classificação com essa derrota parcial, hein, Luciano Rola? É, a bronca tá grande da torcida, viu, Igor? Vamos só passar aqui a situação do Grêmio na tabela de classificação. O Grêmio que, com o empate, estava chegando, né, aí a 11ª posição. E agora, com essa derrota, o Grêmio já desceu novamente a escada, né? As escadas no Campeonato Brasileiro na Série A. Agora trancou aqui, travou. Só um pouquinho, o Igor, só para a gente poder atualizar com calma, porque tudo certo. A máquina trava também e aí fica complicado, né, para a gente. Mas enquanto isso, só deixa eu mandar um abraço aqui para o José Carlos, o Rovani, tá muito brabo. Ele está dizendo aqui: Grêmio deprimente, ridículo e vergonhoso, tá? Enlouquecido, obviamente, com esse resultado, né? Essa derrota, pelo menos por enquanto, no primeiro tempo, para o Atlético Paranaense. Também um abraço aí para o Pedro, que está em São Paulo, está ligado com a gente, está preocupado com o futebol do Grêmio. O Grêmio é o 13º, agora atualizando. Está chegando aí a 4ª derrota no campeonato, 9 empates, 4 vitórias. O Grêmio sofreu aí o 16º gol, tem 1 de saldo na competição. Então essa é a situação do Grêmio, que está agora na 13ª posição. Se vencer, se virar o jogo, pula para 24 pontos e aí pode ficar numa situação mais confortável, né? Caso vença, caso vire a partida contra o Atlético nesse segundo tempo. Obrigado, Luciano. E o outro jogo do horário, como é que tá? E tem mais alguma partida ainda por acontecer hoje, Luciano, ou só aquelas que foram adiadas de São Paulo e Fortaleza? É, o São Paulo está decidindo a Copa do Brasil, a vaga, né, na verdade, para as quartas de final. Então a situação é essa, São Paulo e Botafogo ainda não tem data definida, vão jogar numa outra oportunidade, assim como o próprio Bahia e Fortaleza. O outro jogo, aí no, agora me corrigiram aqui, Praia de Belas, né? Lá no Praia de Belas. O Eucalipto era no Menino de Deus, o Beira-Rio fica no Praia de Belas. Então a turma do Praia de Belas, né, abraço aí para... Nossa, isso muda tanta coisa. É a, né, corneta que eu... Não, eu tomei o... Deixa eu mandar um abraço de novo para ele aqui. Que foi o Azambuja, o Fred, me corneteou aqui, né? Disse, pô, ele me chamou de xarope, cara. Que loucura, né? Que corneta. É, tá brabo o Fred, né? Mas é Praia de Belas, então tá aí. Tá ganhando do Flamengo, viu? 2-1. 2-1. E líder, né? Cada vez mais líder aí a equipe lá do... O Liverpool de Porto Alegre, né? Tá aí, então a situação é essa. E quando você quiser, tem muito recado aqui. E infelizmente a situação tá braba, né? A torcida tá enlouquecida. Mais cedo as gurias gremistas jogaram aqui na Arena, né, Luciano? Tomara. Fizeram história. Primeiro jogo do time feminino do Grêmio na Arena. As gurias gremistas que conquistaram o Campeonato Gaúcho nos últimos anos conquistaram acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro. Se classificaram em 8º lugar, à frente do Flamengo, para ter uma ideia, e enfrentaram hoje o Corinthians aqui na Arena, um fato histórico para o time feminino do Grêmio, mas dentro de campo não deu certo. Não, né? Deu certo, né? Placar de 3-0, decisão na próxima semana lá em Itaquera, o Corinthians aí com uma larga vantagem já para a próxima fase. 7:09, um abraço lá para o Paulo Rakowski, que está na escuta em Ijuí. E diz as aqui, gurias, ó, já fizeram bonito, né, Igor? Fizeram muito, nossa. Subiram ano passado e ficaram aí nas quartas de final. Claro que tem o jogo de volta ainda contra o Corinthians, muito difícil, né? Mas, olha, se ficar por aqui já tá excelente. Tá. O papel que elas fazem é muito bonito há muitos anos já. E é um grupo que se supera temporada após temporada. Aos poucos o investimento vai aumentando, a qualidade técnica vai aumentando também. Mas esse time do Grêmio, o time feminino do Grêmio, já está na história e hoje, mais uma vez, coloca um nome, grava um nome na história ao ser a primeira equipe feminina do Grêmio a jogar dentro da arena. 7:09, Paulo Rakowski disse, bota a galera do aterro para não dar briga. É, a galera do aterro para não dar briga. Vamos lá com os recados, Luciano. Vamos, o João Quadros aí, que doou R$5 via superchat do YouTube, né? Tá mandando um abraço para Tapera. Sempre apoiando, um abração para ele aí. A Luciana Silveira lá no Paraná tá com a gente, ligado. Abraço aí para ela. Deixa eu mandar um abraço especial aqui pro Vaguinho, o Wagner, do Futtri, que tá ligado com a gente. Ele pede um abraço aí pro pai, né, que tava de aniversário ontem, seu João Ailton. Então tá aí, um abração pro seu João Ailton, que ganhou até uma camiseta. Ele falou, né, ganhou uma camiseta do Grêmio, 20. Personalizada, família aí reunida na escuta, na sala de casa. Então um abração aí pro Vaguinho, né, camisa 10 lá no, da show, espetáculo no Futtri. Essa rapaziada toda. O pai ganhou camisa 20, é isso? Isso, personalizada, viu? Então um abração. Personalizada com o nome do Tassiano, que é o número 20, ou o nome do pai? Não. O Vaguinho vai ter que responder. Não, acho que com o nome do seu João, né? João Ailton, que tá de aniversário, né? Um abraço pra ele aí que tá ligado com Ô, a Luciano, gente. Luciano, vem. Tu falaste aí do pessoal do Paraná mandando um recado, né? Como é triste, né? A questão de não poder ter torcida aqui nos estádios em geral, né? Mas aqui na Arena da Baixada a gente já veio aqui várias vezes E olha aqui para a esquerda, onde ficava a torcida do Grêmio, né, Luciano? Lotando todo o anel, a parte de cima, atrás do gol. Verdade. Dependendo do jogo, quando liberado também a parte de baixo, né? É uma grande festa que a torcida do Grêmio faz quando o Grêmio joga aqui em Curitiba, não só na Arena da Baixada, mas também no Couto Pereira ou na Vila Capanema, onde quer que seja, né? Infelizmente, é a torcida que mora aqui. E como tem gremista no Paraná e aqui em Curitiba, fica impossibilitado de vir acompanhar o seu time do coração. É, tive a oportunidade de fazer pela Grêmio Rádio o jogo aí, também como torcedor, obviamente na arquibancada. É um baita estádio e muitos porto-alegrenses, muitos gaúchos, né? Também muita gente do Rio Grande do Sul morando aí. O Everton está com a gente. Antes de começar o jogo, já sabíamos que poderia acontecer. Dirigente falando que vai priorizar as Copas, que no Brasileiro vamos terminar na parte de cima da tabela. E aí o Renato escala um time reserva. Já sabíamos o que iria acontecer. É um desrespeito com a torcida do Grêmio. O Marcos, esse planejamento do Grêmio, largando o Campeonato Brasileiro, vai deixar o Grêmio fora da Libertadores no ano que vem. E também vai ficar obrigado a vencer a Copa do Brasil e a Libertadores desse ano, se quiser voltar à competição no ano que vem. Aqui o Kaique, se organizar direitinho, o Grêmio marca. Não foi tão ruim o primeiro tempo. Gostou do Grêmio. Realmente, o Grêmio perdeu ali um gol que poderia, né, já dar uma tranquilidade. O Matana, o time tá risível no ataque e sofrível na defesa. Parabéns ao nosso treinador, que vai nos mandar para a Série B e depois vai para a praia descansar. Abraço para a Confraria da Corneta. O João está com a gente. Treinador que vive de desculpa e que não treina. Estamos perto do Z4 e me poupam os caras. O jogo da Copa do Brasil é na quinta-feira em casa. Juventude aí pode surpreender. Magnus Daniel, abração pro Magnus, tá sempre com a gente aí. Pois olha, até estou vendo pelo Futimax, ele tá acompanhando, mas como nas últimas partidas tá difícil de assistir o Grêmio, tá triste de ver o time do Grêmio. Perazzolo, lá na zona sul do estado, muito ruim o time do Grêmio. Aqui o Wilton, mais uma derrota do Grêmio. Cabe a pergunta, em 2021, na segunda divisão, Renato vai ser o técnico ou vai pular da barca afundada? O Ricardo, poupar para enfrentar o Juventude? Por favor, é uma vergonha. Né? Direção aqui tá... Fechou? É isso aí. Obrigado, Luciano Rola. São 7:14, as equipes já devem estar voltando, não é, Márcio? É, por enquanto, só o trio de arbitragem, viu, Igor? Nem os goleiros voltaram, normalmente retornam antes, mas nem os goleiros voltaram por enquanto. Só o trio de arbitragem aqui no gramado. Então vou aproveitar e mandar um abraço para o Ricardo Andrade, que está nos escutando em Atlântida Sul. Também para o Humberto Romão, seu algoz, escutando lá em Florianópolis. E para toda a galera do Consulado do Grêmio do Rio de Janeiro, mandando recado aqui também, acompanhando a nossa transmissão, Igor. Torcida do Flamengo reclama bastante de dois pênaltis não assinalados para o Flamengo ali dentro do Beira-Rio. O VAR, no jogo de hoje, aquele juiz que fica no vídeo e tem a obrigação de chamar o árbitro, caso o árbitro não perceba alguma irregularidade, é o mesmo do jogo de semana passada contra o São Paulo. PP vem no time do Grêmio? Isso, está voltando o Grêmio nesse momento. PP já apareceu aqui, vai em seguida entrar no gramado, só aguardando o pessoal do Atlético, que ainda não voltou, para subir a placa. PP é a novidade do Grêmio nesse segundo tempo. O Atlético já deve estar voltando também, são 7:15, segundo tempo, Arena da Baixada, Atlético Paranaense Grêmio, para ver se PP agita a massa tricolor. Vem de novo Renan Jardim. 7:15, 7:15 da noite, Igor Povo, toda a gremistada que está acompanhando a Grêmio Rádio Umbro. Daqui a pouco vem o PP aí, o Márcio Neves já vai atualizar aí a situação das substituições. Deixa eu mandar só, aproveitar a onda de abraços, deixa eu mandar um abraço para dona Marisa, mamãe, está acompanhando, mandou mensagem aqui, está acompanhando já a Grêmio Rádio Umbro pela internet, seu Moacir lá em Santa Maria, em Sapucaia, está lá com a Tina, a Dona Elaine, o grande Dona Elaine, acompanhando a Grêmio Rádio Umbro, a Sandra dos Bailões, está acompanhando também, seu José, o Tonton, a Bina, todo mundo acompanhando junto lá, até a Lolinha está acompanhando a Grêmio Rádio Umbro, direto no 90.3 do FM, na internet, a Dona Elisa está aqui em Colombo, no Paraná, acompanhando a Grêmio Rádio Umbro pelo link que o Amoretti coloca lá no nosso Facebook. Um abraço para todo mundo que está torcendo, está acompanhando o Grêmio aqui direto da Arena da Baixada. Não tem imagem, a galera está falando, cadê a transmissão? Não tem essa transmissão aí na TV, nem pay-per-view, nada. E aí a Grêmio Rádio Umbro mandou toda a equipe para transmitir esse jogo. Como é que o comentarista ia comentar? Como é que o narrador ia narrar? Como é que o repórter ia fazer? Aqui, a Grêmio Rádio Umbro está na Arena da Baixada, Márcio Neves. Estamos aqui na Arena da Baixada. Vai subir a placa em seguida. O Atlético Paranaense já está retornando. O pessoal tem que tirar aquele toldo, né, do Brasileirão que está ali. Tem que desinflar, né? E está subindo a placa com a saída do Everton com a número 11. Para a entrada do PP com a número 25. Everton, que já tinha cartão amarelo, muda o Grêmio para o segundo tempo. PP no lugar do Everton, para jbl.com.br, Renan. Antes da bola rolar, o Carlos Miguel, a princípio, assim, essa alteração, entrada do PP no time do Grêmio? Eu acho que é para dar mais velocidade, né? Mais velocidade, e principalmente porque o Grêmio tem, lógico que agora, eu até acredito que o Atlético vai mudar um pouco, né? Já fez 1-0, então eu acho que ele agora vai esperar o Grêmio para ele ter os contra-ataques. Então o Grêmio vai ter que ter também um pouquinho de paciência, mas principalmente jogar pelos lados, que é onde o Grêmio se deu melhor. Tudo certo, apita o árbitro, a bola tá rolando aqui na Arena da Baixada. Começou o segundo tempo para Grêmio 0, Atlético Paranaense 1. Márcio Neves, do lado do Atlético Paranaense, por enquanto nada de alteração, né? Não, tudo igual, e os reservas seguem no aquecimento. Eles foram para o aquecimento no final ali do primeiro tempo, Renan, e seguem no aquecimento atrás de umas das goleiras aqui da Arena da Baixada. Aos 38 da primeira etapa ali, a galera já estava começando a se mexer. O time do Atlético tem uma boa chegada agora já na entrada da grande área. Vem chegando o Atlético de forma perigosa, mandou essa bola no meio da área, corta a zaga da equipe do Grêmio com segurança, com tranquilidade por ali. O zagueiro do Grêmio ali, o Rodrigues, conseguiu tirar essa bola. Orejuela já está aqui na marcação. O time do Atlético tenta novamente chegar aqui pelo lado esquerdo. Agora tem aqui a bola o Carlos Eduardo, tentou trazer pelo meio, passou pela marcação, Luiz Fernando tentou dar o bote nele, não conseguiu, tocou entre as pernas do Luiz Fernando, mas teve que voltar tudo novamente lá com o jogador que era o Thiago Heleno. Thiago Heleno traçou as pernas ali, jogou pro outro lado, tocou no comando para a equipe do Atlético Paranaense, já tá na frente com o Carlos Eduardo, também já tá pedindo aqui desse lado, o Christian que tava com ela, vai tentar um chute de fora da área, não arriscou dali, Kaiser tá entrando de frente pro gol, a bola vai na rede pelo lado de fora. Fez o giro o jogador do Atlético Paranaense de forma perigosa, chegou assustando a equipe do Grêmio, Márcio. Isso, chegou assustando pelo lado direito de ataque o Atlético. Christian fez o passe para o Renato Kaiser, que dentro da área soltou a bomba um pouco sem ângulo, tinha a marcação do Rodrigues, a bola foi na rede pelo lado de fora, tiro de meta do Grêmio já cobrado, veio o Atlético de novo. O PP tentou sair lá na frente na sua primeira participação, já estava tentando ali fazer a marcação, o jogador do Atlético Paranaense ficou com ela, mas tem falta marcada na intermediária, Márcio. Falta cometida pelo David Braz, que teve que parar a jogada para evitar um lance de maior perigo do Atlético. Intermediária pelo lado direito, é muito longe, vai vir bola na área do Grêmio, o Christian está ajeitando com a perna direita, o Nicão chegou ali com a perna esquerda. Os jogadores do Grêmio também indo aqui para o seu aquecimento, o técnico Renato já de braços cruzados na beira do campo, acompanhando essa bola que vai ser levantada. O Nicão ficou com ela, mandou essa bola aqui no segundo pau, a zaga do Grêmio subiu a mais alto que todo mundo e conseguiu tirar para o Orejuela, que já está aqui do lado direito para sair tocando com ela com tranquilidade. Com tranquilidade nada, fecharam a porta dele, chegou na velocidade, ninguém avisou que tinha ladrão, ele tocou ali apertado para o jogador do Grêmio, que era o Lucas Silva. Perdeu a bola e a bola vai ficar com o Atlético Paranaense para cobrança de lateral, Márcio. Eu acho que ele... Imaginei que ele tivesse marcado a falta em cima do Tassiano, mas foi só arremesso lateral. Lateral já cobrado. Segue Atlético 1-0 aqui na Arena da Baixada. Informação para a JBL, o som que amplifica a vida. Mande seu recado lá no @GrêmioRádio. Você participa no nosso @GrêmioRádio no Twitter. É lá no Twitter que você consegue. Olha o PP com uma boa chegada. O time do Grêmio vem chegando na velocidade. Agora o PP tentou fazer o passe ali para o Isaac mais à frente. Ele estava entrando na área. A bola foi um pouco mais atrás. A zaga cortou e terminou com a festa tricolor por ali, Márcio. Pepe pelo lado esquerdo conseguiu recuperar a bola, veio em diagonal na hora do passe, o passe ficou curto, o Thiago Heleno cortou, o Atlético tem a posse de bola no campo de defesa, Renan. Fez certo ali, ô Carlos Miguel, ou dava pra ter avançado um pouquinho mais com a bola ali, o Pepe? Não, ele tentou a tabela com o Isaac, né, mas é aquilo, né, às vezes não tem entrosamento, não treino junto. Às vezes falha, né? Mas a intenção foi boa. É que realmente faltou ali um acerto dos dois, né? Bom, o time do Atlético Paranaense fez uma inversão de jogada aqui. O Carlos Eduardo matou no peito até na categoria, mas tinha o Orejuela ali pela frente. Tentou chapelar o jogador do Grêmio, não conseguiu. O Grêmio vai sair com ela. Tem uma boa oportunidade. O Luiz Fernando já tá no campo de ataque. Vem pelo lado direito. O Luiz Fernando teve que voltar com o Lucas Silva. O Lucas Silva inverte. A bola vai parar lá nos pés do jogador, que é o Pepe. O Bruno Cortez já tá encostando por ali para dar o apoio. Ele tentou e é justamente no Bruno Cortez que vai mandar essa bola na área. A bola passa na frente de todo mundo. Vai saindo aqui na lateral. Que peninha, que chegada, era grande chegada, teve desvio, a bola ainda é do Grêmio, Márcio. Desviou no Pedro Henrique, que por detalhe não coloca contra. Pra sorte dele, a bola só pegou de raspão. Cruzamento do Cortez forte da esquerda pra dentro da área, pra bater em alguém e entrar. Ela bateu, mas passou a lateral pro Grêmio do lado direito, já cobrado. A lateral já foi cobrada, o Lucas Silva já tá com ela ali, tocou no comando pra frente com o Luiz Fernando. Luiz Fernando recebeu a carga, a bola saiu pela linha lateral, ainda o Grêmio fica com ela. O jogador aqui, o Orejuela, que já tá desse lado direito pra tentar fazer a cobrança de lateral, chamou o Tassiano pra jogar com ele, não é com o Tassiano, é com o Pepe. O Pepe apareceu aqui com o Lucas Silva. Lucas Silva dominou de forma estranha ali, roubaram a bola dele, bateram a carteira dele. O jogador do Atlético Paranaense conseguiu sair com ela tocada. Era o Lúcio Gonzalez que estava com ela. Lúcio Gonzalez já jogou do outro lado, inverteu aqui toda a bola pro time do Atlético Paranaense. Na tentativa de chegada, o Carlos Eduardo tentou escorar de cabeça pro meio da área e o goleiro do Grêmio sai com ela. Paulo Vitor fica com tranquilidade essa chegada do Furacão aí, ó, Márcio. O Furacão vira o jogo da direita para a esquerda com facilidade. Dessa vez foi o Eric que fez o lançamento forte da direita, procurando o Carlos Eduardo na esquerda. O Carlos Eduardo de cabeça tentou colocar dentro da área para o Renato Kaiser. Estava atento o Paulo Vitor, que saiu e ficou com ela. O Atlético vence por 1-0 para a Premier. Melhor time é o seu. Eu dei uma respirada aqui, ó, Carlos Miguel, porque numa facilidade, em duas ou três jogadas, o Atlético conseguiu inverter o jogo. O Grêmio tem que ficar atento com isso aí. O time do Grêmio vem chegando agora. Em seguida o Carlos Miguel vai falar, porque o Grêmio teve numa boa chance ali, o Tassiano enfiando dentro da área, mas a bola ficou nas mãos do goleiro Santos, ô Márcio. O Lucas Silva pelo lado direito na intermediária, viu o Tassiano entrando pela direita, fez o passe bom, mas aí a conclusão do Tassiano cruzada foi muito fraco. O goleiro ficou com ela, o Santos ficou com ela, chamou o juiz porque a bola tá murcha, ó. Viu, Renan? Trocou a bola e agora a bola sai lá dentro da área com o goleiro Santos. 1-0 Atlético para ombro, coração e alma no futebol. O Carlos Miguel, essa troca de lado do Atlético Paranaense, o Grêmio tem que ficar atento, né? É, até porque, como eu falei, né? O Grêmio já sai um pouquinho mais, já tá dando um pouco mais de espaço. E o Atlético faz muito bem isso, né? Dois, três toques, já consegue estar envolvente, já tá lá na área do adversário. Então, o Grêmio tem que ter atenção. Opa, mas vai ter que pintar um cartão aí, ô Márcio Neves, porque o time do Atlético Paranaense deu bobeira e o Pepe roubou essa bola ainda no campo de defesa e tava partindo no contra-ataque com campo livre. Olha aí, deram aquela pancada por trás. Até vermelho, viu? Não seria crime nenhum botar porque esse jogador um bom pra papel, rua. Foi o Nicão, eu acho. Ele perdeu a bola e foi correndo atrás do Pepe pra matar a jogada e deu um pontapé no Pepe. Podia ter tomado o cartão vermelho, lá vem o Grêmio. Lá vem o Grêmio com a bola lançada para dentro da área, no chutão. O Grêmio tenta novamente, o Pepe já tem ela do lado da área e do lado esquerdo. Recebeu a marcação, já tem dois olhando para ele, tem um na marcação, já chega alguém ali para ajudar. O Darlan já tá chegando por ali, o Pepe tentou resolver sozinho, fez a tentativa de tabela. O Grêmio consegue ali uma boa chegada, os jogadores estão indo para cima. Estão pedindo pênalti. Estão pedindo toque de mão ali, Márcio. O Pepe tocou pro Luiz Fernando e correu pro Isaac, aliás, e correu na esquerda para receber. Aí ele tentou levar melhor sobre a marcação, a bola teria batido na mão do zagueiro e saído para escanteio. Os jogadores do Grêmio reclamam e muito, cercam o árbitro pedindo a penalidade máxima para o Grêmio. Ele está dando só escanteio, viu, Renan? Olha, por enquanto. Na velocidade que os dois jogadores, o Cortez e estava bem fora da jogada, saiu para cobrar, ele não ia inventar que viu isso aí tudo, hein? Ele vai ter que olhar isso aí pelo menos no VAR. O jogador do Grêmio já está vindo em direção à marca do pênalti aqui, ô Renan, Miguel. O que chama a atenção, assim, foi a reclamação dos jogadores muito, sabe? Muito forte. Explosiva, porque, né? E foi de muitos, né? Então, quer dizer, o nosso ângulo aqui estava ruim de ver. Sim. Do nosso ângulo aqui não deu para perceber o toque na mão do jogador do Atlético. O, né? Darlan pegou a bola e colocou ali na marca do pênalti, pro Grêmio cobrar o pênalti. O árbitro está colocando a mão no ouvido e a gente está aguardando para ver se ele vai marcar a penalidade máxima. Olha, pelo menos ele vai ter que olhar esse lance no VAR, hein? Pelo menos ele vai ter que olhar esse lance no VAR. Ele está insistindo aqui, antes mesmo de qualquer coisa, ele já estava levando a mão em direção, apontando a mão em direção à bandeirinha de escanteio. E ele vai ter que olhar isso aí. O que ele vai dar agora por ali, ô Márcio? Só o escanteio, Renan. Vai ficar só no escanteio. Olha, a gente está com os colegas aqui que estão com o monitor. A gente está tentando ver, não sei se é Link Pirata, o que é que eles estão olhando aqui, tá? A gente está tentando olhar, não está conseguindo. É a CAP TV ou é o Link Pirata? E por enquanto aqui não mostrou replay, não mostrou replay, a imagem é muito boa, é a imagem. E a gente está muito longe, né? E a gente está longe. É escanteio, já mandou e ele só cobrar. Deu escanteio. O PP está lá colocado para cobrança, mandou essa bola no meio da área, subiu a zaga do Atlético Paranaense, tirou a bola, ainda ficou com o Grêmio. O time do Grêmio está dentro da área, vai mandar essa bola para entrar, tá lá! Gol do Grêmio! Não vão nos roubar! O Grêmio está marcando, a bola batida no meio da área, sobrou ali, eu não sei se foi gol contra, o Grêmio está marcando, a bola está entrando, eu estou gritando gol do Grêmio! A confirmar em quem bateu essa bola para agitar a massa tricolor, Márcio! Olha, Renan, o chute forte do lado esquerdo me pareceu do Isaac. O goleiro deu um tapa na bola, a bola bateu no Thiago Heleno e foi morrer nos fundos das redes. Gol contra, gol confirmado. O Grêmio empata o jogo aqui na Arena da Baixada e põe um pouco mais de justiça no marcador. Gol contra do zagueiro do Atlético, Renan. A cobrança foi muito forte dos jogadores. Eu achei de uma forma injusta isso, Carlos Miguel, que ele pelo menos não fosse olhar esse lance novamente. No lance seguinte, o Grêmio consegue o gol do empate, Miguel. É difícil, mas a gente não tem um replay, né, Renan? A gente não tem um replay e é difícil. O que a gente viu foi realmente os jogadores, né, cobrando muito essa situação do pênalti. Mas o importante é que o empate chegou. O Grêmio voltou para o segundo tempo melhor, né? Voltou com mais intensidade e agora é tentar aproveitar isso, né? O momento é do Grêmio. O Grêmio tem que saber aproveitar isso. O Grêmio tem que saber aproveitar isso. Luciano Rola, a situação do Grêmio na tabela de classificação com este gol de empate, Luciano. Já confirmo, Renan. Ah, em seguida aí, porque o Grêmio está fazendo este gol importante. A gente torce junto, é assim, meu amigo, é assim, emoção. A gente está aqui, está vendo o time do Grêmio está jogando bem, sim. Não tem essa de abandonar campeonato. O time do Grêmio foi para cima, foi melhor na primeira etapa e teve a oportunidade aqui ainda no primeiro tempo de abrir o placar. O time do Atlético achou um gol aqui e sim, tem qualidade. Sim, nós respeitamos o adversário, mas o time do Atlético achou um gol e o Grêmio deveria estar ganhando. Agora tem uma ótima oportunidade com o Tassiano, vem chegando aqui com a bola enfiada e saiu com os pés o goleiro Santos para tirar o perigo, Márcio. O goleiro foi muito inteligente, ele conseguiu antever a jogada, porque o Tassiano recebeu do Isaac, ia ficar livre, ia driblar o goleiro, ia fazer o segundo gol. O goleiro foi muito inteligente, anteveu a jogada, saiu com os pés e conseguiu evitar o segundo gol do Grêmio, Renan. É, meu amigo, tá acompanhando a Grêmio Rádio Umbro, é assim, meu amigo, a gente torce junto, a gente se emociona junto, a gente vibra junto, porque aqui é de gremista para gremista, na mais azul, preta e branca do rádio. Agora jogados 12 minutos, vamos atualizar esse tempo e placar, para não ficar devendo lá, o Igor já tá a postos, e vamos com tempo e placar de jogo. 12 minutos, agora 13 minutos do segundo tempo. A Grêmio 1, Atlético Paranaense também 1. Atlético Mineiro 0, Sport Recife 0. Esse jogo que fechou no sábado ontem, Ceará 2, Curitiba 1. Hoje a bola rolou para Fluminense 3, Santos 1, Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3. É, o time do Grêmio agora vem chegando aqui pelo lado direito, tá no campo de defesa. Orejuela tem uma, tem um lateral para cobrar aqui. Não sei quem é que veio falar que deu um pitaco no ouvido do Renato aqui. Ah, não, foi da comissão. É o Marquinho, o massagista. O massagista veio aqui. Alguém veio dar um pitaco no ouvido dele. Eu fiquei de olho aqui. O que que querem falando com o Renato? O time do Grêmio estava tentando apertar a saída de bola. O Santos teve que sair com o pé. O Santos é o goleiro, né? O goleiro do Atlético Paranaense teve que sair com o pé para evitar ali a chegada. O Tassiano estava apertando. O time do Grêmio vai em busca do gol da virada. O Grêmio vem jogando bem. O Grêmio está jogando bem. Vai virar. Eu estou sentindo que o Grêmio vai virar esse jogo. 13 minutos, mais 50 segundos do segundo tempo. 1-1. O time do Grêmio buscou o gol do empate. O Atlético Paranaense tenta se cercar do lado direito. Agora vai ter que abrir. Vai ter que correr. Porque eles viram que o Grêmio está em cima. O Isaac está apertando a saída de bola, o PP também está por lá. O PP já entrou, já mudou a cara do jogo daquele lado esquerdo. Ele está fazendo uma boa participação, pelo menos agora, nesses primeiros minutos de bola rolando no segundo tempo, quando ele já está entrando, já tinha entrado em campo. O Darlan também está pelo meio. O Lucas Silva tenta fazer a pressão e obriga ali o time do Atlético Paranaense a trocar passes, porque o Grêmio fechou todos os espaços. Sim, a bola é do Atlético Paranaense, mas é porque eles não têm com quem jogar. Estão aqui no círculo central, não conseguem aquela penetração. O time do Atlético sentiu sim o gol de empate da equipe do Grêmio, sabe que o Grêmio tem condições de virar esse placar e o Grêmio vai pra cima, o Grêmio vai pra cima. É 14 minutos da etapa final, o jogo tá 1-1 aqui na Arena da Baixada. Grêmio Rádio Umbro tá contando toda essa história pra você aqui direto de Curitiba. O time do Atlético ainda tem a bola, tá trocando passe, já faz mais de um minuto que só o Atlético Paranaense toca na bola, Márcio. Tá tocando a bola e o Grêmio, olha, todos os jogadores do Grêmio no campo de defesa, marcando atrás da linha. Renan, acompanha de perto o André. Andamento das obras no CT Presidente Hélio Dourado, lá no site da Inova Engenharia e Consultoria. Acesse inovaengenhariaconsultoria.com.br. Tem falta marcada aí para eles, ô Márcio. Orejuela acabou pisando no tornozelo do Carlos Eduardo, autor do gol do Atlético, pelo lado esquerdo de ataque do Atlético. Falta perigosa, vai vir bola na área do Grêmio. O Christian está chegando com a perna direita. O Nicão está vindo lá do outro lado também para cobrar com a perna esquerda. Perigo na área do Grêmio, Renan. É, tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. O Nicão tá por ali, o jogador do Atlético Paranaense, o Christian também já tá apostado, tá posicionado para mandar essa bola na área. O Paulo Vitor tá arrumando aqui os dois que estão na formação da barreira. O Darlan e o Isaac estão por ali um pouco mais altos. Para lá, para cá, falta cobrada, bola levantada, subiu a zaga do Tricolor e tirou, afastou dali. Estão pedindo toque de mão, ele não ia dar o impedimento lá, ô Márcio. Isso, o Renato Kaiser vinha voltando quando o Lúcio Gonçalves tocou de cabeça para dentro da área. O Renato Kaiser voltou do impedimento, dominou no peito e aí os jogadores do Grêmio reclamaram. Aí como ele voltou e recomeçou a jogada, o Bandeira deu um impedimento bem marcado, impedimento para o Tricolor. 1-1, informação Vero ao seu lado para você seguir sempre em frente. Vamos ouvir a galera, vamos ouvir a massa Tricolor que está acompanhando este 1-1 aqui na Arena da Baixada. O Grêmio tem condição, em seguida, olha, eu tô sentindo, o Grêmio vai fazer o gol da virada, o Grêmio vai fazer o gol da virada e você participa pelo nosso arroba Grêmio Rádio. A Elizabeth está dizendo aqui, foi difícil esse primeiro tempo, mas agora na etapa complementar vamos... Segura porque o Grêmio vem chegando numa boa oportunidade aqui na troca de passes na entrada da área. Orejuela achou aqui o Tassiano acabou perdendo a bola para a zaga do Atlético Paranaense, que conseguiu tirar dali. O Grêmio ainda tenta aqui com o jogador que é o Rodrigues. O Rodrigues deixou para Orejuela voltou no Rodrigues. O Grêmio vai tentando aqui pelo lado direito. O Lucas Silva já no círculo central com o Darlan, teve que voltar tudo novamente. E tem a opção do Cortez, o Cortez está do outro lado, mata no peito, tem a marcação já em cima dele. O Cortez botou pro lado, vai tentar na velocidade e consegue lá o lateral para a equipe do Grêmio. Segue daí, ô Luciano. Um abraço para a Beth que está com a gente lá, acreditando no segundo tempo. Um abraço para o Juarez Lima, também da Confraria, está ligado com a gente. O Túlio também está com a gente, dizendo aqui que não está satisfeito, né, aí com o time do Grêmio. Tem que melhorar um pouco, né? Para chegar a medíocre, tem que melhorar um pouco. Tá na bronca, né? Um abraço aí também pro Diogo, que tá lá em Cacequi, ligado aí na Grêmio Rádio. Estão ligados aí, só para avisar a galera aí, ó. O Luciano tá um pouquinho mais baixinho pra gente, hein? Não sei se é daí, não sei se é geral, enfim. Bom, Renan. Mas deu pra ouvir bem, diga. E agora o Cortez puxou o jogador do Atlético pela camisa e escapou do cartão amarelo, viu? Eu não sei se eu confirmei naquele lance anterior, no tempo atrás, que o Nicão tomou só o cartão amarelo, informação Premier. É, olha o time do Grêmio, vem chegando agora com o PP. O PP entrou na grande área, vai marcar o gol, chegou por baixo, ele tá marcando o quê dali, Márcio? Olha, o zagueiro do Atlético foi na bola. Ele tá marcando o cartão amarelo. No lance anterior. No lance anterior, que ele pegou o Lucas Silva. É o Christian, pegou o Lucas Silva, o árbitro deu a sequência e o Tassiano lançou o PP. Aí no carrinho, o Pedro Henrique deu na bola, a bola bateu no PP e saiu para tiro de meta. Por pouco o PP não fica na frente, não leva melhor e não faria o segundo gol do Grêmio. Deu sorte o zagueiro do Atlético. Mas daí também complica a vida do narrador, né, o Márcio? O PP derrubado na área, ele sai correndo, apontando em direção à jogada e me tira um cartão do bolso e eu me acho que é pênalti, né? É, antes fosse, né, o Renan, mas realmente pintou o cartão amarelo na jogada anterior pro Christian. E só o tiro de meta que já foi cobrado. Me ajuda aí, ô seu Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Me ajuda. É quando são jogados agora 19 minutos da etapa final. O time do Grêmio está empatando o jogo aqui na Arena da Baixada. É melhor em campo. Se tivesse que haver, tem um vencedor aqui, pela quantidade de chances que o Grêmio, pelo menos, chegou a criar, chegou perto da área que o Grêmio tinha que estar na frente. O Grêmio tem condições, o Grêmio tem time. O Grêmio acredita, o Grêmio está bem postado. O time do Atlético Paranaense está sentindo isso. O Lucas Silva volta a bola aqui no campo de defesa, tem que começar tudo novamente com o Darlan. O Darlan já está pelo lado esquerdo, tenta procurar lá, fazer o lançamento, consegue lá do outro lado. Já tem o Isaac se posicionando, o Tassiano está entrando na área, Luiz Fernando também vai mandar essa bola na área, resolveu não mandar aqui na entrada da área, está recebendo a marcação, 1, 2, 3, em cima dele, ele não vai marcar nada, Márcio! Marcou, ele... Quatro jogadores tiveram que fazer a falta no PP. PP veio costurando da esquerda para a direita. O primeiro deu, ele continuou de pé. O segundo deu, ele continuou de pé. O terceiro deu, ele continuou de pé. O quarto derrubou e o árbitro deu a falta lá no início. Na sequência, falta pelo lado esquerdo, uma falta perigosa que o Lucas Silva está ajeitando para cobrar. O Atlético vai trocar em duas posições em seguida. Lá na vila que eu morava, lá na Vila Cerna, em Canoas, o Carlos Miguel, isso aí se chamava açougue. Quando tu vai indo e todo mundo vai tentando te acertar. O que o PP foi indo, aquela troca de futebolzinho de salão, né? Toca de um pé para o outro e o jogador vai dando de um lado, vai dando do outro, até que, poxa... Lembra aquele lance do Pelé contra Portugal na Copa de 66, lá na Inglaterra, né? Os caras caçaram o Pelé em várias jogadas na sequência. Vamos lá, porque o Lucas Silva tá colocado pra cobrança. Essa barreira pra mim tá muito perto, hein? O Lucas Silva tá colocado pra cobrança. O Darlan também tá com ela. Eu tô sentindo. Vem a nação tricolor junto comigo, porque o Grêmio tem uma ótima chance. O Lucas Silva vai mandar ali uma paulada sobre o gol. Passou longe, Márcio. É, pegou mal o Lucas Silva. Normalmente ele chuta, pelo menos em direção ao gol. Dessa vez pegou muito mal, quase foi no segundo andar aqui na Arena da Baixada. Só tiro de meta. Segue 1-1, informação para Umbro, coração e alma no futebol. Vamos atualizar aí o tempo e placar, porque a bola está rolando e a Grêmio Rádio Umbro está informando o tempo e placar de jogo. São jogados 21 minutos mais 39 segundos da etapa final aqui, Atlético Paranaense 1, Grêmio também 1. Na Praia de Belas segue eles 2, Flamengo 1, Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0, hoje Fluminense 3, Santos 1, e a bola vai rolar pela Copa do Brasil, valendo vaga às quartas de final, São Paulo e Fortaleza. O time do Atlético Paranaense está preparando ali as suas substituições. O Renato está trocando ali uma ideia junto com o Orejuela. O Orejuela está para cobrar lateral. Vai subir a placa. Vai sair o Carlos Eduardo com a 96 para a entrada do Fabinho com a 7. Fabinho 7 no lugar do Carlos Eduardo, 96, o autor do gol. E agora a outra alteração. Vai subir a placa. É o número 10. É o Jorginho. Fabinho e Jorginho. Jorginho entra no lugar do Lúcio Gonçalves, que sai com a número 3, as duas alterações do Atlético para jbl.com.br. Então é isso aí, ó. Saiu o 3, Lúcio Gonzalez, para a entrada do Jorginho, e saiu o 96, Carlos Eduardo, para o 7, Fabinho, entrar em campo. Orejuela ali já conversou com o Renato, trocou uma ideia, já fez a cobrança de lateral, tocou lá no comando, procurando os atacantes do Grêmio, sofreu a falta ali, ele vai marcar, Márcio. E foi o Thiago Heleno, cometeu a falta, saiu da área para cometer a falta em cima do Isaac, bem na frente do treinador do Atlético, que hoje está comandando o Atlético interinamente, o Bernardo Franco. O Grêmio já cobrou, o Orejuela cobrou para o Lucas Silva, 1-1 na Arena da Baixada. O time do Grêmio agora tenta armar a jogada com o Orejuela. O Orejuela não entendeu muito bem o que o Rodrigues estava fazendo, que ele parou, mas tentou, não conseguiu o lançamento aqui, o Rodrigues. A bola está lá com o time do Atlético Paranaense, que o time do Grêmio está apertando, O Santos teve que sair na urgência com a bola. O jogador do Grêmio lá, que era o PP, também já estava correndo na direção dele. É 23 minutos da etapa final, o Grêmio está empatando esse jogo na Arena da Baixada pelo placar de 1-1, saiu atrás, vinha bem, teve chances, mas aí a equipe do Atlético Paranaense achou um gol e agora o Grêmio achou uma ótima jogada com o Cortez pelo lado esquerdo. Vai Cortez, tenta botar essa bola direto na área, é isso que ele faz, o Grêmio vai chegando na velocidade. Olha, o Santos saiu do gol para fazer a defesa, se chocou com o jogador do Grêmio que foi parar lá na placa de publicidade. Ele não tá dando nada, mas lance perigoso aí, pelo menos para dar uma olhada, Márcio. O Grêmio acabou perdendo a oportunidade. O cruzamento do Isaac da esquerda, rasteiro, a bola atravessou na frente da área e no outro lado, no segundo pau, o Tassiano se atrapalhou com o Luiz Fernando. Os dois jogadores se atrapalharam e o Grêmio acabou perdendo o segundo gol, Renan. O time do Grêmio em seguida já vai fazer alteração, Ferreira. Ali o Ferreira está conversando com o técnico Renato, foi chamado para entrar nesse time do Grêmio, porque o Grêmio está sentindo, e o Atlético também, está sentindo que o Grêmio tem condição de virar esse jogo. O time do Atlético se lança, tem aqui uma boa chegada, o Fabinho na sua primeira participação, circula na frente da área, já tenta trocar passes, o Grêmio fecha a porta por ali, Lucas Silva consegue tirar, Isaac domina com um pé, toca com o outro, o Darlan já consegue achar ali também o PP, o jogador vai para frente, tenta passar o círculo central, tenta passar o meio campo, consegue, o time do Grêmio ali tem a marcação, já tá lá pela frente o PP para receber essa bola na entrada da área, muito forte o lançamento do Darlan, a bola vai parar nas mãos do goleiro Santos, Márcio. A ideia do Darlan era boa, mas correu demais a bola pro PP, ficou tranquilo pro goleiro Santos, que saiu jogando errado, o Grêmio quase recuperou, mas ganhou um lateral no campo de ataque aqui pelo lado direito, Renan. A se confirmar, o Carlos Miguel, essa entrada aí do Ferreirinha tá com colete ainda, o Renato não sinalizou muito, ele tá esperando aqui. O Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando me machucou. Ele bateu na placa lá, né? Mas já tá... Mas voltou, já voltou. Já o Renato voltou. Tá esperando pra ver se troca ou não. O time do Grêmio tá no ataque, o time do Grêmio vai pra frente, o Orejuela tem a bola aqui, procurou aqui o Tassiano, que se escondeu um pouco atrás do marcador, isso chamou a atenção da zaga do Atlético Paranaense, mas lá na frente não deu sorte. Luiz Fernando, que acabou tentando fazer a disputa, tem falta para a equipe do Atlético Paranaense cobrar. Vamos ver a massa tricolor lá no nosso Twitter. O Luciano Ola vai agitar a massa tricolor lá no arroba Grêmio Rádio. Bom, aqui o Chaves, vamos virar esse jogo com certeza. Um abraço para meu irmão Luciano Chaves. Aí um abraço para o Vlairson Chaves. Um abraço aqui para Beltrão também, só na Umbro, ainda bem, na Grêmio Rádio Umbro, muito obrigado pela transmissão. Abraço aí para o Evandro, que também está ligado com a gente. E lá em Caxias do Sul, aí o Adão, ligadaço aí, dizendo que vai ser 2-1 no finalzinho, o crime, Grêmio 2-1 para cima do Atlético. Tem que fazer o crime, sim. Um abraço pra galera de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, todo mundo tá preparado lá, Natal Luz, enfeitando já, decorando a Serra Gaúcha, aí tá todo mundo lá que acompanha o Grêmio, né? É um dos maiores consulados do Tricolor também lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. É 27 minutos da etapa final, o time do Atlético tenta com o Jorginho sair por aqui, fechar a porta pra ele, e foram três em cima da marcação, agora o Tassiano conseguiu a bola depois que foi recuperada pelo Lucas Silva, já tá no campo de ataque, o Cortez está surgindo como opção, o PP também já está entrando na área, o Cortez já está pelo lado esquerdo, chamou a marcação para cima dele, tentou trazer aqui para o meio da área, tocou com o Darlan já achou aqui novamente o jogador que é o David Braz. O David Braz rolou com o Rodrigues, inverteu toda a jogada. O Grêmio vai tentando achar os espaços, faz o lançamento, a bola enfiada para o jogador que é o Luiz Fernando, corta a zaga do time do Furacão. O time do Atlético tenta sair novamente e fica com ela. O goleiro que é o Santos tem que sair rapidamente para trocar passes lá com os pés, com o jogador do Atlético Paranaense, tentando fazer essa ligação aqui, tentando pegar o Grêmio. Aqui, o Carlos Miguel aberto pelo meio e pegou o Grêmio aberto pelo meio, ainda que o Atlético não fosse tão efetivo, mas tinha um buraco aqui, né? É aquilo que eu falo, o Atlético não consegue jogar, sair jogando, ele certamente acaba desarticulando o setor defensivo do Grêmio. O time do Grêmio agora recupera a bola. Tassiano fez o troca de passes aqui com o Darlan. Darlan já tocou lá do outro lado com o PP. PP dominou no peito, fez um belo domínio. A marcação ainda conseguiu dificultar para ele, mas ele não perdeu a bola. Agora o Cortez recebeu na entrada da área. Tem o Grêmio, uma grande oportunidade, Cortez. Tinha uma ótima oportunidade aqui com o Luiz Fernando chegando pelo meio da área. O Cortez mandou muito forte aqui, ô Márcio. Muito. O Renato fica enlouquecido com o Cortez. O Darlan fez um passe perfeito na raça para o Cortez, entrando pela esquerda. O Cortez de primeira cruzou procurando o Luiz Fernando. Muito forte. A bola atravessou toda a área e saiu do outro lado. O Ferreira, com a 47, está entrando no lugar do camisa número 19, o Luiz Fernando, para jbl.com.br. Aí o Ferreirinha está entrando aí no lugar do Luiz Fernando. E o Luiz Fernando visivelmente sentindo o ombro esquerdo naquele choque com a placa de publicidade ali no fundo de campo. É, aquela chegada lá foi sentido. O jogador bateu na placa de publicidade, não levantou. Fiquei preocupado aqui, porque o jogador, quando tem esse tipo de choque aí, não é nada bom. Saiu, teve que ser substituído e ali. É bom, né, dizer, mas... que foi uma jogada involuntária, né? Não houve nenhuma maldade ali na saída do Santos, aconteceu. É, acabou tendo choque ali e o jogador Luiz Fernando, jogador do Grêmio, acabou levando a pior. Vamos atualizar, a bola tá rolando, a Grêmio Rádio Umbro está informando tempo e placar de jogo em seguida, porque o Ferreirinha vem fazendo grande jogada. É marcação de dois pra cima dele, ele engatilhou, bateu sobre o gol do goleiro Santos, Márcio. Primeira jogada do Ferreira, por pouco não brilha a estrela do garoto. Falhou o Abner na saída de bola, o Ferreira roubou aqui no lado direito, invadiu a área e chutou forte, para azar dele e azar do Grêmio. A bola subiu demais e por pouco o Grêmio não vira o jogo aqui na baixada. Ô Miguel, entrar essa jogada do Ferreira é interessante, porque chama a atenção dos jogadores, chama a atenção da marcação e acaba gerando um espacinho interessante pro Grêmio, né? Sem dúvida, e o jogador que tem essa característica, né, que é o drible em velocidade. E ele fez o bom seguinte, que além dele marcar, ele soube jogar. Vai lá. Ó, o time do Grêmio agora com uma boa chegada ali com o Cortez. Achou o jogador, que era o Isaac, ali dentro da área. A marcação conseguiu tirar por ali. O Cortez ainda teve que voltar, voltou com o PP. Já tem aqui para tentar o chute de fora da área. O Lucas Silva clareou para ele, tentou fazer o chute. A enfiada pro Orejuela, que estava aparecendo pelo meio. Era o Orejuela ali no meio, ó, Márcio Neves. É, como homem surpresa, mas a bola ficou com o Santos, que colocou o Atlético no contra-ataque. É, agora colocou o Atlético no contra-ataque. Ataque aqui, o jogador que é o Fabinho foi pra cima do jogador Rodrigues. O Rodrigues ainda ficou na marcação, resolveu não dar o bote. O time do Atlético resolveu recuar, não investiu, voltou, trocou de lado, saiu aqui da ponta esquerda, passou pelo meio, já tá na ponta direita, voltou no meio, vai trocar passes, e é isso aí que eles vão fazer, porque pra tentar achar o chute de fora da área, mas aí essa aí passou também longe, né, Márcio? Thiago Heleno, ele tentou na loteria, né? Tentou fazer o gol que ele fez contra, tentou se recuperar, mas chutou muito mal, só tiro de meta. Olha, o Atlético vai queimar, mais três alterações, vai queimar as cinco alterações do Atlético. Vamos atualizar em seguida essas alterações. Vai entrar o Richard, que é o número 25, vai entrar o Márcio Azevedo, que é o número 6, e outro ali eu não consigo ver o número, 33. 33. 33 é o Lucas Rauter. Vamos atualizar o tempo e placar, porque a Grêmio Rádio Umbro está informando o tempo e placar de jogo. É São jogados 32 minutos da etapa final. Grêmio 1, Atlético Paranaense também 1. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude 1-0 aí no Figueirense. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro na Série A, Fluminense 3, Santos 1, Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0. Um atendimento também ali nessa parada, né, Márcio? Eu acho que é o Pedro Henrique que está sentindo. Eu acho que ele vai sair para a entrada do Elter, que é zagueiro, né? Yeah. Tá saindo, sentindo o jogador do Atlético. Seguida sobem as placas aqui, eu informo, viu, Renan? O Grêmio vai trocar também, viu? O Grêmio em seguida também vai realizar as suas alterações e você participando aqui na arroba Grêmio Rádio, lá no nosso Twitter, arroba Grêmio Rádio, para dar a situação aí, onde você está, qual a cidade que você está falando, está acompanhando a Grêmio Rádio, Umbro de onde, para acompanhar a gente que está aqui na Arena da Baixada. É, a gente não está olhando pela TV, porque não tem TV, não tem transmissão. O Atlético Paranaense tem esse rolo aí de transmissão, tem que vai ou não vai, enfim. E aí, como é que a gente faz? Vem aqui para a Arena da Baixada para transmitir com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, na mais azul, preta e branca do Rádio Márcio. Isso, entrou o 33, o Lucas Helter no lugar do Pedro Henrique, que saiu lesionado com a 34. Está saindo agora o número 5, Wellington, para a entrada do 25, Richard. O Richard. Só foram essas duas por enquanto. Tem mais uma que ele ainda não fez. O Grêmio vem o Bruno Henrique e o Vitor Ferraz. Provavelmente vão trocar os dois laterais. Bruno Henrique e Vitor Ferraz estão ali já, ouvindo as orientações. Bruno Henrique não, né? Diogo Barbosa. Bruno Henrique. Nós contratamos esse jogador? Porque não, saiu que foi... maravilha. Não sei nem de onde é que saiu isso. Quem saiu foi o Pedro Henrique, que saiu substituição do Atlético Paranaense, e o Diogo Barbosa. Barbosa e Vitor Ferraz em seguida. Estão ouvindo ali as orientações. Ele, não, o Márcio não tá goiaba, não. É o Pedro Henrique ali quase. Que acabou saindo. Deus livre. O time do Grêmio ali com o Tassiano, tá jogando ali pelo meio, tentou matar no peito. O Tassiano perdeu a bola, mas ele conseguiu a recuperação, não tem falta. Opa! Nossa senhora! Não. O que que... Agarrou pelo pescoço o Tassiano, colocou no chão, deu um golpe de sei lá o que que é isso aí. Não, olha aqui, o Tassiano matou no peito, ela foi muito forte. O jogador do Atlético Paranaense tomou a frente da jogada, o Tassiano conseguiu... roubar a bola dele, na boa, é tudo na isso limpa. No meio de campo, não tem nem perigo de gol. Não. O Márcio, o Christian já não tem amarelo, hein? Olha, se for ele, o Miguel já tem sim. Que eu sei que... Não, mas isso aí não é... Não, ele não vai dar. Isso aí não é pra amarelo, já se pendurar não, no pelo amor de Deus. Do jogador, não é. Pelo amor de Deus. Olha o desespero do Renato. Não, mas aí reclama da arbitragem. Não, mas essa falta era pra ser vermelho direto, ele não deu nenhum amarelo. Não, inacreditável, Renan. Inacreditável. Do Atlético Paranaense. Procurem os links piratas. Se pendurou no pescoço. Ele se pendurou no pescoço do Tassiano. É inacreditável. E ele não deu amarelo. Não, mas tá. Aí esse reclama de arbitragem aí é mimimi, né? Amanhã eu quero ouvir o que é o mimimi. É a segunda que estão tentando nos dar já. O time do Grêmio vai pra frente, o time do Grêmio não desiste, porque é mais time, o Grêmio tem condição de virar, e não é só no papel. O Grêmio veio pra cá, pra Arena da Baixada, pra mostrar o que tinha de melhor, e tá mostrando porque o Atlético Paranaense tá sentindo. Ô, Renan. Diga. E a falta foi tão vergonhosa que o jogador ficou caído no gramado, simulando alguma lesão, pra ver se o árbitro não daria o cartão, e deu certo, né? É, pra não tomar, não pode tomar cartão deitado, né? Nem de pé. Não, é inacreditável. Inacreditável, 36, vamos ouvir a galera, vamos ouvir a massa tricolor, você que tá mandando o seu recado lá no arroba Grêmio Rádio. Abraço pro Ricardo lá no litoral, tá dizendo o seguinte: Dona Ceni revoltada com o Grêmio, xingando todo mundo, menos o PP. Abração aí pra Dona Ceni, lá no litoral gaúcho, lá em Atlântida, né? O Luciano, só um pouquinho, o Márcio, ele deu escanteio. E foi, viu? Foi ali, hein? O jogador conseguiu dominar em cima da linha, conseguiu cavar o escanteio e vem bola na área do Grêmio. Vem bola na área do Grêmio, escanteio já cobrado aqui no miolo da pequena área. A zaga do Grêmio conseguiu afastar, não foi a zaga, foi o Tassiano. O Tassiano tá mancando, viu? Tassiano tá mancando, tirou dali. Agora o Cortez conseguiu tirar. Tá com cãibra ali, fez aquele alongamento, aquela esticada na perna ali pra poder dar uma recuperada, mas foi o Tassiano que tirou. O Tassiano tá bem até na partida, o Miguel, não sei a tua avaliação, eu tô gostando até um pouquinho do Tassiano aí. Não, ele tá fazendo bem a função ali, né, de meio, segundo. O Grêmio tá bem no segundo tempo, essa que é a verdade, né? O Grêmio cresceu muito no segundo tempo. E agora a bola na tentativa de chegada da equipe do Atlético Paranaense. A bola veio parar nas mãos do goleiro do Grêmio, Paulo Vitor, para ficar com ela. O BetSul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul. Oferece um bônus especial para a torcida tricolor. Cadastre-se no site e use o cupom SOUBETSUL para ganhar até R$150 em bônus e apostas. Acesse já BetSul.com. Os melhores estão aqui. O time do Atlético Paranaense agora tem uma cobrança de lateral. Tá trocando, tá entrando o 32, o Diogo Barbosa no lugar do Lucas Silva, é isso? Diogo Barbosa, isso, 16, Diogo Barbosa com a 32 no lugar do Lucas Silva, agora a placa virou direitinho pra cá. Primeira troca do Grêmio. E o Vitor Ferraz, por enquanto, não entrou. O Diogo Barbosa já está em campo, a bola já está rolando. O time do Atlético Paranaense já está trocando passes aqui no campo de defesa, perto da linha que delimita o centro do gramado. O Isaac está ali na frente dando combate para forçar ali que o time do Atlético Paranaense tem que se movimentar de forma bem rápida. O PP também já está por lá. O time do Atlético ainda tem a bola, ainda tem a bola. O Richard, que entrou agora no segundo tempo no lugar do Wellington, já está com ela pelo meio, já está articulando. O Isaac novamente aperta. O time do Atlético Paranaense troca passes. Ele não deu do lado direito, vai tentar do lado esquerdo. Já tem aqui desse lado o jogador que tenta apertar para cá ou para lá, o Thiago Heleno. O Thiago Heleno tá com a braçadeira ali, tentando fazer com que esse meio do campo do Atlético Paranaense funcione, tentando pelo meio. O time do Grêmio fecha a porta, tira dali do jeito que deu, porque a bola já estava chegando no círculo central. O Orejuela já tá um pouco mais centralizado. O jogador que é o Darlan é o combate, o Bruno Cortes também já tá para dar o combate por ali, para não dar nenhum espaço. Ele consegue roubar a bola, o Grêmio tem uma ótima oportunidade. O Diogo Barbosa consegue fazer o lançamento junto com o Bruno Cortes, ele toma a frente do marcador, vai em direção à grande área, foi derrubado, o juiz não deu nada por lá, o Márcio Neves. Mas não foi, viu, Renan? O jogador do Atlético, acho que era o Nicão, tocou só na bola, tirou a bola do Cortes e evitou o contra-ataque forte do Grêmio. Vamos chegando aqui nos 39 minutos dessa etapa final. O time do Grêmio tem poucos minutos aí para tentar fazer alguma coisa. O técnico Renato já fez algumas alterações, já colocou aí também o jogador que é o Diogo Barbosa, já colocou também o PP, já tocou também o Ferreirinha. Reta final de jogo, Carlos Miguel, o Grêmio para conseguir esse golzinho de virada, Carlos Miguel. Tem que continuar insistindo, né? Principalmente pelos lados, né? O Grêmio baixou um pouco, né, a rotação, né? Começou a dar um pouco mais de campo para o Atlético Paranaense, mas tem que tomar cuidado. Agora, tem que sair rápido nos contra-ataques. Não dá pra deixar, porque eles vêm trocando de um lado ou do outro. O Ferreirinha agora deu um bom combate e conseguiu tirar a bola aqui do jogador que era do Atlético Paranaense, que era o Fabinho, que estava chegando por aqui, mas aí não teve para quem passar, e aí perdeu a jogada. O Atlético já está com ela de novo, né, Márcio? Isso aí, lá vem o Atlético pela direita, Renan. Pelo lado direito, o Nicão já tem a bola aqui, volta pelo círculo central, e volta aqui um pouco mais pelo meio, de frente para a área, não consegue achar espaço, não consegue se organizar. Walter vai entrar? Aqui ele mesmo, centroavante do Atlético. Com um X na mão dele ali? Não é, colete. Tá tirando por ali, o Walter vai entrar em seguida. E tá fininho, viu? Tá fininho. Acostumado com o que a gente tava acostumado a ver, né, Renan? Comparado sim, né? Aí tu tem razão. O Jorginho já tá por aqui também, pra poder fazer a ligação. E o time do Grêmio consegue tirar ela dali, consegue apertar. O Atlético Paranaense tem que voltar tudo novamente lá no campo de defesa com o goleiro Santos. Já tá aqui novamente o Jorginho, que entrou no lugar do Lúcio Gonzalez, com a 10, tentando pelo meio. Volta o Atlético Paranaense, tenta chegar perto da área, não consegue. O Bruno Cortes dá o combate. O jogador do Atlético Paranaense tenta fazer, cavar a falta, não cavou. O Tassiano chegou por ali para dar um apoio. A bola foi parar lá do lado da área, do lado direito. Já tá por lá também o David Braz para poder fazer essa marcação um pouco mais apertada por ali. Só com um tiro de lateral por lá, ô Marcelo. Só em cima do Eric, a marcação forte do Bruno Cortes. Do David Braz, tocou só na bola, é lateral, tá entrando o Walter com a 9, tá saindo o Renato Kaiser com a 79. Última alteração do Atlético para jbl.com.br. Agora já mudou tudo o furacão, já fez o que tinha que fazer, colocou um 9 aqui para tentar também marcar esse segundo gol. O time do Grêmio agora tentou fazer a saída de bola ali, tá no chão o jogador do Grêmio, o Tassiano, me parece, é isso, Márcio? Tá sentindo ali no gramado, num choque, né, involuntário, já tá se levantando, falta pro Grêmio no campo de defesa pelo lado esquerdo, Guilherme Azevedo, em seguida a próxima atração no tricolor. Vamos atualizar aí o tempo e placar, porque a bola está rolando e a Grêmio lá de ombro está aqui na Arena da Baixada, informando o tempo e placar de jogo. É quando são jogados 42 minutos da etapa final, segue Atlético Paranaense 1, Grêmio também 1. E o Juventude não se ajuda, né? 1-1 agora com o Figueirense, perdendo a oportunidade de estar melhor colocado ali no G4. Olha o time do Grêmio chegando na velocidade, a bola vai entrando, tá lá! Obrigado, Senhor, pela justiça, gol! A bola foi entrando devagarinho, eu tô gritando, ele tá ouvindo, eu vou gritar de qualquer jeito. A bola vai entrando, o Grêmio tá fazendo o segundo gol aqui na Arena da Baixada para agitar a massa tricolor, Márcio! Olha, Renan, um lançamento foi o Ferreira. Lançamento, ele apareceu atrás da zaga, os jogadores reclamando impedimento, ele deu um toquinho, tirou do goleiro, colocou no fundo das redes. O Grêmio vai virar o jogo se o árbitro confirmar o gol, Renan. Olha, o árbitro tá ouvindo, uma bola que foi lançada, a bola foi entrando, morrendo devagarinho ali, ô Miguel. A pergunta é, o que, que o Atlético está reclamando? É um impedimento do Ferreirinha? É um impedimento que eles estão reclamando, só pode ser pois isso. É. Porque o jogador do Grêmio pareceu completamente livre, mas foi um lançamento longo, né? Deu tempo de a bola chegar nele e ele ficar livre. O árbitro está ouvindo, ele está levando a bola para o centro do gramado, mas ainda a gente está aguardando a confirmação aqui, ele está levando a bola para o centro do gramado. Já deu para o Walter, vai confirmar o segundo gol do Grêmio. A bola está na mão do Walter. Esse VAR aí, olha aí, ó, todo mundo falou que tem que esperar isso e aquilo, eu não vou esperar nada porque o Grêmio está, olha... O Grêmio está fazendo justiça aqui na Arena da Baixada. Você, torcedor que acompanha a Grêmio Rádio, sabe que é assim, a gente torce junto. O torcedor está sabendo que é assim. O juiz está com a mão no ouvido ainda. O Walter Gordinho está lá com a mão na bola. Deu gol. E ele está dando gol do Grêmio. Vou gritar de novo porque é o Grêmio. Não tem essa de abandonar o campeonato. Fala, torcedor, acompanha a Grêmio Rádio, você sabe que o Grêmio está aqui, sim, para fazer o seu melhor, e o Grêmio está virando o jogo na Arena da Baixada, Márcio! E merecidamente, Renan, merecidamente, o Grêmio está virando a partida, porque jogou mais que o Atlético Paranaense, mesmo com um time considerado alternativo, com a gurizada entrando em campo, com o torcedor cobrando, o Grêmio de virada faz 2-1 e uma vitória muito importante aqui na Arena da Baixada. Juan entrou no Grêmio no lugar do Isaac, que saiu com a 46. Tem o Juan entrando aí. Eu vou gritar gol até amanhã, tá? Eu vou gritar gol até amanhã porque o Grêmio está fazendo justiça. A bola não rolou ainda, porque o juiz está fazendo a substituição ali. Agora sim a bola rolou. E 2-1 para a equipe do Grêmio. E são jogados 46 minutos da etapa final. Vem comigo, torcedor. Vem comigo aqui na Grêmio Rádio. Vem comigo, torcedor do Grêmio, porque o Grêmio está ganhando na Arena da Baixada, Miguel. Mais 5. É, mais 5. O Grêmio foi merecedor, né? Terminando o jogo, vitória do Grêmio, o Grêmio foi merecedor, porque todo o segundo tempo o Grêmio foi superior, né? Botou intensidade, aquilo que a gente cobra bastante, então o Grêmio tá de parabéns. Parabéns sim, porque o Grêmio, desde o início do jogo, algumas chances, ele chegou perto da área, não conseguiu arrematar, não teve aquela boa finalização, mas o Grêmio tá pra cima, o Grêmio não se acadelou. O time do Atlético Paranaense conseguiu achar um gol atrás da zaga, ó, ótimo respeito, obrigado pela recepção. Mas o Atlético Paranaense não merecia nem um empate nesse jogo, porque o Grêmio fez por merecer. E aí tá aí o resultado. 47 minutos da etapa final, ele deu mais 5. 47, o Grêmio tá ganhando pelo placar de 2-1. O Márcio Neves tá de pé aqui, o Carlos Miguel também tá nervoso. A gente tá acompanhando, o setor de imprensa também tá todo mundo acompanhando, porque tá vendo que o Grêmio é merecedor, sim, desta oportunidade que está recebendo aqui na Arena da Baixada. A Grêmio Rádio Umbro veio pra cá, meu amigo, pra acompanhar e pra te contar todos os detalhes deste jogo. O time do Grêmio tem a bola, o PP ali no círculo, perto do indo em direção ao círculo central, tomou-lhe um pecão por trás ali, na tentativa de sair ainda no campo de defesa, Márcio. O Nicão acabou chutando o jogador do Grêmio mais uma vez, já escapou do cartão vermelho uma vez, dessa vez não tomou o amarelo. O Grêmio segura, o Paulo Vitor vai cobrar falta fora da área, o Grêmio vence por 2-1 aqui em Curitiba, Renan. O Grêmio tá vencendo, vem torcedor, já vem no arroba Grêmio Rádio, eu já quero um recado, eu quero um recado, torcedor. O Paulo Vitor fez a cobrança, escorregou ali, o Grêmio já tá no campo de ataque, tem uma ótima oportunidade, já tá aqui pela ponta direita, já tentou levar essa bola pro lado direito, recebeu a falta ali o Ferreirinha também, depois que entrou, Carlos Miguel, fez um terror nessa zaga do Atlético Paranaense. Entrou elétrico o Ferreirinha, hein? Olha... Muito bem. Entrou elétrico por ali, já tem dois em cima dele. Ele vai segurar essa bola lá na bandeirinha de escanteio para tentar cavar ali alguma coisa, não conseguiu. Teve só cobrança de tiro de meta que o goleiro Santos já cobrou. O goleiro Santos já cobrou, tá com pressa, 48 minutos. O time do Atlético Paranaense vem vindo na velocidade, vem tentando aqui chegar no círculo central, não consegue, troca passes. O Darlan também tava bem no jogo. O Darlan também tá bem no jogo, apertou essa marcação. O Cortez vai dar o combate e consegue evitar que o jogador do Atlético Paranaense ficasse com a bola lá na ponta direita, Márcio. Era o Eric chegando lá, né? Isso, tentou o cruzamento, o Cortez evitou e colocou para o lateral. Tem um jogador do Atlético reclamando de uma entrada ali no meio do gramado do jogador do Grêmio, do Guilherme Azevedo. Jogador do Atlético tá caído, reclamando os jogadores, reclamando o cartão pro jogador do Grêmio. O cartão pro jogador do Grêmio, tem um jogador do Atlético caído, já chegamos aos 49 minutos, ele tinha dado mais 5, se não vai dar mais nada, é a última volta do ponteiro. Era o Diogo Barbosa, não era o Guilherme Azevedo, viu, Renan? Tem uma boa chegada por ali agora, o time do Atlético Paranaense, Márcio, o jogador que tá no chão, mas se tá no chão pra ser atendido, mas ou tira o jogador ou manda. Não, foi só lateral, viu? Não foi falta nem nada, foi um choque e a jogada seguiu pelo lado direito. Agora o VAR tá chamando. O VAR tá chamando. Pra dar uma olhada, pra ver o que vai acontecer. Não, ficou por isso mesmo. Se tá chamando é pra cartão vermelho, mas não deu, deu só o lateral. Vamos ver ali, a cobrança de lateral foi feita agora. Ou seja, não tem como voltar mais. É a última volta do ponteiro, 49 mais 44 Barbosa... segundos. Eu tô de pé aqui na Arena da Baixada, porque o Grêmio vai conquistar 3 pontos. O Grêmio vai conquistar 3 pontos aqui na casa do Atlético Paranaense. Belíssimo estádio que vai ver o Grêmio conquistar 3 pontos, sim. Quer queira, quer não, o Grêmio tá no ataque. O Grêmio vai pra frente com o Darlan, faz o lançamento da ponta esquerda com o PP. PP escorreu pra tentar pegar ela, não conseguiu, a bola saiu pela linha lateral, Márcio. Darlan tentou o lançamento, acabou, Renanzinho. Gol! Acaba o jogo na Arena da Baixada! Senhoras e senhores, eu vou gritar de novo porque o Grêmio merece! Gol do Grêmio, os 2 gols do Grêmio! Eu vou gritar até amanhã, Márcio! Que baita vitória, Renan. Os jogadores agora se cumprimentam dentro do gramado. O Renato entra, vai lá conversar com o árbitro. Cumprimentam os jogadores do Grêmio se abraçam. Foi uma vitória maiúscula da equipe do Grêmio aqui dentro da Arena da Baixada e de virada, Renan. O Grêmio abandonou o campeonato, tá indo pra Arena da Baixada pra não fazer nada. Tá fazendo 3 pontos. E você, torcedor do Grêmio, que acompanhou a Grêmio Rádio Umbra, eu pago depois teu tratamento auditivo, porque eu gritei demais, eu sei, mas foi pra isso que eu vim pra cá, pra torcer, pra narrar com o coração da Grêmio Rádio Umbra, e é isso que a gente faz. O Grêmio tá subindo, Luciano rola, o Grêmio na tabela de classificação, tem mais 3 pontos, Luciano! Exatamente, Renan, isso aí, baita vitória do Grêmio, né? O tricolor gaúcho agora é o 9º colocado, 24 pontos, chega a 5ª vitória, com um jogo a menos, né? Tem que pegar aí tem que enfrentar o Goiás, né? Podendo subir ainda mais, já tá numa situação melhor no Campeonato Brasileiro. Próximo adversário, Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 2, no feriado, aqui em Porto Alegre, Renan. técnico Renato está lá no meio do campo, está conversando com a arbitragem lá. Eu vou deixar depois para o Igor, para repercutir tudo, mas vamos votar no craque. Vamos escolher o craque, vamos escolher. Craque, umbro da partida. Ah, teve craque, gol aí, umbro da partida. Luciano, me atualiza no golzinho que teve por aí. Hã? Teve gol? Alô? Alô? Alô? Telefone tá tocando. Opa. Trim, opa. Trim. Alô, é do Rio de Janeiro. Gol do Flamengo. Opa. Gol do Flamengo. Qual é a situação do placar? Nossa, uns 50, Luciano. 2-2 agora. Tocou o telefone, é do Rio. Vamos escolher o craque umbro da partida. Craque umbro da partida. Começar pelo Igor Povo. Igor, teu craque umbro da partida. Ferreira. Ferreira. Luciano. Ferreira. Ferreira. Ferreira é o nome dele. O Márcio Neves. Olha, Renan, Ferreira é um grande nome, né? Fez o gol da virada, mas o meu voto, pô, jogou o jogo todo. O craque umbro da partida, na minha opinião, vai pro Darlan. Darlan. Olha aqui, ó. Eu não sei se ele vai ser, não sei se a torcida vai me massacrar ou não. Enfim. Mas como diz o próprio Olivestre, o voto é teu, intransferível. Eu vou votar no Tassiano. Porque, pra mim, ele fez o que deveria fazer. Na minha visão. Tassiano. É o apoio ao jogador. O Tassiano é contestado, tá sendo apedrejado. O tem Renan tá dando essa moral pro jogador, o Tassiano. É. Ele foi o lindo da partida, o lindão. Não, ele não foi o lindão. Mas, pra mim, pelo que ele fez e pelo que eu vi aqui ele fazendo, porque eu vi, eu vou dar esse voto pra ele. Carlos Miguel, tem dois pro Ferreirinha, um pro Darlan e o meu, o Tassiano. Olha, todos bem votados, né? Acho que realmente, acho que foi uma das melhores partidas do Tassiano, né? O Ferreirinha entrou elétrico, a milhão, fez o gol da virada, mas eu concordo com o Márcio. Para mim, o melhor jogador em campo foi o Darlan. Ah, então empatou. E aí se empatou o Igor Póvoa e Luciano Rola, vamos jogar pra galera. O problema é que a galera não viu o jogo, né? O problema é que a galera não viu o jogo. vamos fazer assim, ó. Vale o comentarista. Vale o comentarista. Vale o comentarista. Ah, eu apoio. Vai no Darlan, então. Não tem moral o homem, né? Não tem moral. Agradeço aí. Mas fiquem à vontade, se quiser jogar pra massa, é lógico, a torcida não viu o jogo, né? Mas eu tenho certeza que ela escutou. Aqui na Grêmio Rádio 1. Os que ficaram com audição ainda, de tanto que eu gritei aqui, gente. Mas é pra isso, Darlan eleito craque umbro da partida. Você fica agora aí com o pós-jogo, junto com o Igor Póvoa também, o Carlos Miguel, Márcio Neves, Luciano Rolo, Carlão aí na técnica, obrigado pela técnica. A Grêmio Rádio Umbro veio aqui na Arena da Baixada para contar toda essa história dessa vitória. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1 de virada e mereceu 3 pontos fora de casa, 3 pontos na tabela de classificação. Você vai acompanhar tudo isso e muito mais agora na Grêmio Rádio Umbro no nosso pós-jogo. Muito obrigado pela audiência, pelos gritos. A gente torce com o coração, meu amigo. Gremista é assim. A gente veio pra cá pra torcer, pra narrar, pra acompanhar e pra contar pra você cada lance desse jogo. Pra agitar a massa tricolor em todos os lugares do mundo. Agradeço demais pela oportunidade. Olivesque, te amo. Você fica agora aí com todos da Grêmio Rádio Umbro pra acompanhar essa repercussão da vitória de Grêmio 2, Atlético Paranaense 1. Muito obrigado, Planeta Tricolor. Paixão que entra em campo. Memórias que nos inspiram. Injustiças, decepções, nada nos para. Aqui é Grêmio. Suor que se transforma em lágrima. Dor, alegria fazem nossa grandeza. Glórias conquistadas por alma copeira e pele tricolor.